Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Olá, internet! Bem-vindos ao novo episódio do Shuffle, número 14. Vamos falar sobre NBA. Dessa vez, uma mulher apresentando, já que o nosso apresentador oficial, Vitor Ferreira, se ausentou mais uma vez essa semana e, obviamente, Rodrigo Trindade não pode apresentar. Fui derrubado. Teve golpe. Com certeza. E temos, então, uma apresentação feminina. Eu sou a Camila Mamede. Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida e é por isso que eu tive sucesso. Sabe de quem é essa frase, Rodrigo Trindade? Sei que você já me contou, mas de quem que é? Michael Jordan. Bom, aqui ao meu lado, pela primeira vez no Shuffle, mas muitas vezes já tinha colaborado, obviamente, atrás dos microfones. Agora na frente, Alexandre Bentivoglio. É, eu tô atrás do microfone agora, nesse momento, falando aqui. Que engraçadinho, né? Bacana. Eu sou Alexandre Bentivoglio e homens brancos não sabem enterrar. Boa forma de começar, Alexandre. Vou te dar bastante a palavra. Continuando aqui na nossa roda, Rodrigo Trindade. Pois é, mantendo 100% de aproveitamento no Shuffle com o Vitão. E eu queria fazer um comentário também para essa introdução, mais polêmico. O Kobe Bryant se aposentou agora, mas ele não foi o maior da geração dele. O maior foi o Tim Duncan. É, melhor você dizer isso do que o melhor foi o Rodrigo Trindade, né? Definitivamente. E completando o nosso círculo, como sempre, aqui nas operações dos áudios e cuidando de nós, Vitor Camilo. Saudações, ouvinte. Tchau, ouvinte. Não, você vai falar mais do que isso, Vitão. Será? Ah, com certeza. Pô, vamos apostar? Você é o único cara com um tamanho pra ser jogador de basquete aqui dessa turma. O Vitão com certeza ainda vai falar muito com a gente, especialmente porque, como vocês podem ouvir ao fundo, essa trilha sonora é do filme Space Jam, que fez muito sucesso nos cinemas. Até quem não gostava de basquete gostava desse filme. Eu confesso que quando era criança não era muito fã de basquete, mas adorava esse filme, adorava os Looney Tunes e gostava até do Michael Jordan, que eu não tinha noção ainda, quando eu era criancinha, de tudo que ele era capaz de fazer. E a gente vai ouvir mais um pouquinho dessa trilha. Quantas vezes você já assistiu a Space Jam, Rod? Deve estar lá na casa das dezenas, eu não sei exatamente quantas, mas era o filme que eu mais alugava quando criança, ao lado do Power Rangers. Você sabe as falas de cor, não? Não, não faz muito tempo. Eu tenho uma péssima memória infantil, assim. Acredito que sim, mas minha memória infantil é péssima, eu não lembro de quase nada. Você sabe o nome dos monstros? Não. Não, não lembro. Eu tentei rever Space Jam essa semana. Eu tenho o VHS lá em casa e eu tentei fazer funcionar, mas o nosso VHS não funcionava. Então eu digitei no YouTube Space Jam Intro Scene. E funciona, cara. Pra quem quiser lembrar, eu assisti o comecinho de Space Jam e já me deu uma leve nostalgia. Vou tentar ir atrás do DVD ou, sei lá, Blu-ray, se é que te fizeram. Ó, fazendo mais um jabá como a gente costuma, claro. Eu acho que tem no Netflix. Não tem, cara. Tiraram? Não, não tem. Poxa, pelo tinha. Menos eu procurei e não tinha. Netflix, eu sei que vocês estão aí sempre prestigiando a gente com a audiência. Sacanagem. Por favor, Netflix, eu já falei na semana passada, cara, Freakazoid. E agora, por favor, Space Jam. Falei dos monstros, porque no filme eles não falam nenhuma vez o nome dos monstros. Mas todos eles têm um nome. Sim. Eles deram nas filmagens, mas nunca foi usado na frente das câmeras. Ah, precisa aparecer nos créditos, né, o nome dos atores que fizeram, né, sacanagem. É. Sim. Você não vai falar os nomes dos monstros? Eu não sei. Ah, não acredito. Fiquei chateada agora. É. Daria abrir os créditos lá, não. Um IMDb. Se quiser, eu olho, mas... Não precisa. Pra isso que a gente tem o Vitor Ferreira, saudado dele. Bom, antes da gente falar muito de Space Jam, que a gente vai comentar bastante quando falarmos de um certo cara chamado Michael Jordan, vamos contextualizar um pouquinho a história da NBA, que é uma senhora que vai fazer 70 anos nesse ano. A NBA foi criada no dia 6 de junho de 1946, e antes dela ser criada, eu acho que tem um contexto histórico bem interessante aí que eu não conhecia. Obviamente, porque até mais ou menos um ano atrás eu não entendia quase nada de basquete, mas aí eu assisti a um jogo de basquete em loco, depois eu conto essa história bonita da minha vida, que é culpa do Alexandre Bentivoglio. Mas aí, pesquisando sobre a NBA, lendo um pouquinho mais, tem uma história que é interessante, até pra quem não conhece muito de basquete. Durante a Segunda Guerra Mundial, os esportes, obviamente, não tinham mais tanta audiência, porque as pessoas estavam um pouco preocupadas com um negócio chamado guerra. Né? A própria Olimpíada foi suspensa durante a guerra. É verdade. E o basquete também acabou caindo em desuso, digamos assim. Quem conseguia funcionar durante a guerra era o basquete universitário. Porque os jovens não tinham idade suficiente para o exército, ou também alguns outros que também não tinham... Quer dizer, não que não tinham altura suficiente, mas que tinham altura demais também para o exército também. acabavam participando do basquete universitário. E aí, como durante a guerra muitas pessoas não se preocupavam em ficar indo a arenas ou ficar assistindo a jogos, os donos de arenas que estavam começando a falir, a ter prejuízos, pensaram em colocar o basquete universitário, que tinha bons jogadores, e começou a fazer sucesso, um relativo sucesso, e começou a ter bastante jogos. E aí, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eles pensaram, bom, a gente pode ainda continuar lucrando mais com basquete, então vamos formar uma liga profissional. E foi assim, quase um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que donos de dois times de hóquei, na verdade, no começo, os jogos de basquete não eram feitos em ginásios para basquete, né? Uhum. Eram feitos em arenas aí que a maior parte era de hóquei. Se você for pensar, hoje em dia, hóquei não tem nem de perto, né, a visibilidade que o basquete tem, né? Divide a arena, sim, com alguns times, mas a visibilidade definitivamente não é a mesma. Exatamente. E aí, donos de dois times de hóquei, de Boston e Cleveland. No caso, Boston, eu me lembro que era Boston Bruins. Agora, Cleveland, não lembro qual que é o time de hóquei. Eu acho não que tem, se mantém, né? Não existe hoje. Não tem mais? É. Não. Bom, naquela época tinha, e tinha um relativo poder, e aí eles se juntaram e resolveram criar a Basketball Association of America, a BAA. No começo, essa BAA tinha só 11 times, e o Alexandre Bentivoglio está com muita vontade de contar mais sobre eles. É, então, a Basketball Association of America é considerada, né, já pela NBA como parte da história própria, mas era uma liga separada da NBA, ainda não era exatamente a mesma coisa que a NBA. E na época existiam três ligas mais ou menos com a mesma força. Era essa Basketball Association of America, de um lado. Aí tinha a National League, que tinha times da região de Nova York, do estado de Nova York, também do meio oeste dos Estados Unidos. E tinha uma American League, na época, que era um dos times do leste do país, costa leste dos Estados Unidos. Uhum. E aí tinham esses 11 times que formavam a Basketball Association of America, na época Boston, Providence, Nova York, Philadelphia, Pittsburgh, Washington, Cleveland, Detroit, Toronto, Chicago e St. Louis, formavam essa liga BAA. E depois, em 49, em 3 de agosto de 49, pouco mais de 3 anos depois da fundação, 6 outros times que se juntaram dessa National Basketball League com a Basketball Association of America, e aí passaram a ser, portanto, 17 times nessa Liga Americana de Basquete. O resultado dessa fusão foi batizado finalmente de NBA, National Basketball Association. A Camis falou aqui agora há pouco sobre as arenas, que eram feitos os jogos em muitas arenas de hóquei. Também tinha jogos em arenas até escolares e tinha em armazéns, que eles montavam lá improvisadas as partidas e acabavam fazendo esse campeonato rolar. E aí depois, em 1950, aí a NBA sofreu uma mini crise, não foi? É verdade, tipo, a NBA ela teve uma queda para 8 times, né, que foi o mínimo que ela já teve na sua história. E ela teve uma dificuldade de se afirmar como esporte, tanto no sentido de público nas arenas, porque e também comercial, né? Em televisão, a televisão não era um negócio que nos anos 50 tinha relevância. Nem sei se existia nos anos 50. Pra o quê? Televisão? Televisão. Sim, existia. Lá nos Só Estados que Unidos. Era preto e branco, viu, Rod? Não sei se você sabe. Não, com certeza. E imagino que transmissão ao vivo, eu não sei se era uma coisa que já rolava nos Estados Unidos. Mas pro basquete, que não tava fazendo tanto sucesso, não tava rolando, né? E um dos motivos que ele não fez sucesso é que as regras não eram como as de hoje em dia. O basquete hoje em dia é muito diferente desse antigo. E assim, eu não tô nem falando de linha de três, que é um negócio que a gente vai falar mais pra frente. Não havia limite pra falta, não havia expulsão pra falta dura. Limite de tempo na posse de bola. Ou seja, exatamente, era um esporte completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. Esses fatores influenciavam diretamente no produto que era oferecido para quem comparecia às arenas ou eventualmente ia assistir as coisas na televisão. Porque esporte, não dá para esquecer, ele funciona porque ele é um negócio também, né? Os jogadores têm que receber, os times têm patrocinadores. E no esquema americano, eles têm que dar lucro, né? Eles funcionam no esquema de franquias. Além disso, a liga tinha alguns problemas. Por exemplo, teve um escândalo de apostas na época. É um fantasma que acompanha a história inteira da NBA. Isso, exatamente. E outro detalhe importante, além da qualidade baixa dos jogos por causa dessas regras e do escândalo de apostas, além de tudo isso, tinha um problema geográfico, né? Que a maioria dos times estava concentrada no leste dos Estados Unidos. Às vezes um pouquinho mais pro sul, a maioria mais pro norte. Só que tava todo mundo no leste. Mesmo tendo essa proximidade, os jogadores, que eram pessoas grandes, não viajavam de avião, classe executiva, primeira classe. Eles viajavam de trem, ônibus. Então era um negócio que os caras chegavam quebrados pra jogar, né? Não tinha como. E isso também desqualificava um pouco o produto que era exibido. Eu acho que a maior... Um ponto importante para a melhora da NBA foi quando eles estabeleceram a regra dos 24 segundos por posse de bola, que foi em 1954, o Ale apontou aqui para mim, que tem a ver com o dono da franquia de Syracuse, da NBA, que sugeriu essa ideia para melhorar o produto. E, de fato, deu uma impulsionada na NBA, né? Acho que a primeira revolução surgiu lá para essa época. Quem não gosta, né, de ter que fazer as coisas sob pressão, né? Sempre funciona. Exato. É, mas deu dinamismo às partidas, com isso os placares ficaram mais altos, os recordes ficaram melhores, ficaram mais atrativos para quem quer assistir. Então o jogo inteiro ficou melhor, o esporte acabou melhorando com essa regra. E eu acho que nessa década dos anos 50, acho que vale a gente destacar que a maior estrela talvez tenha sido o pivô George Mikan, que era do Minneapolis Lakers. Se você... pensa no nome Lakers, você pensa no Los Angeles Lakers. É exatamente a mesma franquia. Os títulos daquela época contam para os Lakers atuais. Mas não era exatamente o mesmo time. Eles estavam bem longe de Los Angeles. E Los Angeles não há lagos. Os lagos são por causa da região lá do norte Lakers. Dos Estados Unidos. É. E o apelido desse cara era nada menos do que Mr. Basketball, né? Imagina você ser conhecido como, tipo, Mr. Podcast. É. Ou seja... Mas... embora o George Mikan tenha sido o maior jogador da década de 50, acho que o maior fato... pro basquete da década de 50 foi a entrada do Bill Russell pra liga da NBA. Foi um dos maiores jogadores da história. O Rod acompanha bastante esse time do Boston Celtics, do Bill Russell. Foi campeão 11 vezes em 13 anos. É um negócio impressionante. E depois ele acabou com os anos 60 e dominou completamente a liga. É, muito do que eu entendo de história de basquete tem a ver com um livro que eu li que chama The Book of Basketball. Ah, eu baixei esse livro no meu Kindle, só que não terminei então, ainda não. É, e é uma leitura muito gostosa pra quem se interessar. Ele tá todo em inglês, mas é muito bacana porque ele... É do ele, Bill Simmons, é né? do Bill Simmons, que é um cara... É um, eu não sei se é um comentarista, ele nunca foi, não é jogador nem nada, ele foi demitido da ESPN, é um cara meio polêmico, jornalista. Mas... É um jornalista. É um jornalista. Então, pode chamar de jornalista, né? Ele era dono do site Grantland, um site... É, ele era o editor-chefe do Grantland, enfim, e ele é abertamente torcedor do Boston Celtics. É, eu acho que ele não acompanhou essa época, ele é mais torcedor dos anos 70, é pós os anos 60, a época do Bill Russell. Mas ele destaca que o começo da NBA tinha um sério problema. Não tinha jogadores negros. E a turma branquela lá não jogava da mesma maneira que os negros introduziram na liga depois, quando eles entraram. E o Bill Russell foi o primeiro grande nome negro a entrar na NBA e mudar tudo que eles esperavam. Assim, ele destaca que a NBA não era uma liga necessariamente vertical. E isso no sentido de jogar acima do aro. Os caras que iam para enterrar, fazer jogadas de mais plasticidade, coisas impressionantes. E antes disso era um bando de cara tentando dar uns arremessinhos, ou então fazer a bandeja, muita falta, muito lance livre. Então era um outro jogo. Quando o Bill Russell entrou, as coisas mudaram completamente. Mas ele não era um cara de muito malabarismo, né? Ele era um cara com uma personalidade bastante introspectiva. E de tão importante que ele é, até hoje o prêmio de MVP leva o nome dele. O jogador mais valioso da temporada ganhou o prêmio Bill Russell, troféu Bill Russell. E assim, ele tinha uma grande rivalidade com Will Chamberlain, que é o cara dos recordes da NBA. Que ele é o cara mais legal do mundo. Não sei se ele é o cara mais legal do mundo. Talvez. Eu achei que o cara mais legal do mundo fosse o Rod, não? Eu sou talvez. Um cara bonzinho, mais legal é outra história. Mas o Will Chamberlain, ele é tido como o cara que fazia muitos pontos e conseguia muitos rebotes. Então você ia olhar a linha de estatística dele depois dos jogos e era um negócio super inflacionado. É ridículo. E que é basicamente inalcançável na atualidade. Só que nesse livro, The Book of Basketball, o Bill Simmons destaca um negócio. Tinha o prêmio de MVP e a votação era feita basicamente pelos jogadores. Os jogadores escolhiam o Bill Russell como o melhor da NBA. E isso eu acho que era significativo ou de uma... Eu não sei se exatamente de uma coisa ou de outra. Tanto o Bill Russell podia ser o cara do time, o cara legal, e talvez o jogador melhor, mais inteligente. Ou então que o Will Chamberlain era um pé do saco. Ninguém gostava exatamente, de jogar contra ele, contra ele, com ele. E, enfim, ele é uma personalidade que não era querida dentro da própria NBA. E ele não tinha sucesso. O Will Chamberlain era freguês do Bill Russell. Tanto que o Boston Celtics foi multicampeão nesse período e o Bill Russell levou vários prêmios de MVP. Porque basquete não é um esporte individual, né? Porque talvez individualmente o Will Chamberlain até tenha sido um jogador mais espetacular que o Bill Russell, mas o time do Bill Russell era impressionante, e defensivamente o Bill Russell era um jogador mais completo que o Will Chamberlain, muito provavelmente. Nessas décadas de 50 e 60, o Celtics dominou a NBA, né? Não à toa, o Bill Russell, como vocês falaram aí, tem 11 títulos de NBA individualmente, é o cara que mais tem títulos e dificilmente vai ser alcançado, né? Também. Porque também nessas duas décadas aí de 50 e 60, acabou criando meio que uma dinastia, né? Tanto que os outros jogadores, totalmente, na sequência do Bill Russell, são todos do Boston Celtics, né? A maior parte. Sam Jones tem 10 títulos, Tom Hysenson, Casey Jones, Tom Seth Sanders e John Havlicek, todos esses têm 8 títulos, e o Jim Loskutoff e o Frank Ramsey têm 7. E aí depois é que começam outros jogadores que não eram do Celtics. E o Celtics é a franquia que mais tem títulos, né? São 17 títulos. É um a mais que o Lakers, se não me engano. Exatamente, que tem 16. E eu queria falar do Will Chamberlain ainda, algumas curiosidades, que ele é um cara assim demais. Por que que eu falei que ele é a melhor pessoa do mundo? Nossa, é engraçado, né? Tipo, você tá dizendo que ele é a melhor pessoa do mundo, mas toda a liga odiava ele? É, porque ele era falastrão. Ele é desses personagens que deixa o esporte muito mais legal de ser assistido, de ser acompanhado. Ele era todo envolvido em polêmica. Pra quem não sacou ainda, atualmente, o Alexandre Bentivoglio gosta do LeBron James. É, gosto. É, que é um cara que não é todo mundo que gosta também, né? É, não, com certeza. Então, o Will Chamberlain marcou 100 pontos em um jogo, você acredita nisso? Em 1962, ele marcou 100 pontos em um jogo. Acredito, e não tinha cesta de 3. Quando ainda não tinha a linha de 3. É absurdo isso. É o recorde de maior pontos por um jogador. É, em um jogo. E você tem uma ideia quanto ele era absurdo, esse jogador? Quanto era sem noção o quanto ele jogava? Ele marcou 100 pontos no jogo, a segunda melhor marca é do Kobe Bryant, de 2006. E depois, a terceira, quarta, quinta, sétima e décima maior pontuação em um jogo também são do Will Chamberlain, ou seja, arrebentava. Não, mas dá pra entender, porque não gostavam, né? Porque o cara fazer 100 pontos, ele tem que ser só um pouco fominha, né? Pra marcar 100 pontos sozinho. E como ele falava pouco, né? Ele falou também que ele comeu mais de 20 mil mulheres. Ah, é verdade, tem esse recorde. Que é também um recorde bastante importante de ser observado. E depois especialmente que ele... bastante incrível também. É, Gene Simmons do Kiss fala que comeu por aí também. Também, muito incrível. Mais uma coisa, você ele viajava o mundo inteiro. Acho que é não, incrível. Realmente, parece que faz sentido mesmo. Parece legítimo. Há 40 anos. O que pesa contra o Chamberlain, eu acho que é justamente esse fato dele não ter vencido. Ele venceu justamente quando o Bill Russell já estava lá pro décimo ano dele de carreira. Foi em 1967, ou seja, reta final da carreira do Russell. E o Ale também falou antes do podcast que um negócio que eu não sabia... E o Will Chamberlain não começou a carreira na NBA. É, começou no Harlem Globetrotters. Que é aquela turma que fazia shows, né? Sim, malabarismo. Ele era cheio de malabarismo. Depois ele aposentou, foi jogar vôlei. Que é 2,16 m de altura, acho que era mais fácil jogar vôlei. E de quebra ele tem participações em alguns filmes, né? Tem. Ele é o guarda-costa da princesa no Conan 2. Ele participa. Participa. Uau. Vários jogadores da NBA depois tiveram incursões no cinema, depois a gente fala de mais alguns. Deve ter sido aí que ele pegou a maior parte dessas 20 mil pessoas. Dessas 20 mil mulheres, né? A princesa. Quando inclusive. Ele foi pra Hollywood. Mas nessa época da. E ele já morreu, né? Da morreu NBA. Em 99. Também tinha um outro jogador famoso, acho que vale destacar o Oscar Robertson, que era talvez a terceira força individual. Era um cara que ele tá vivo até hoje e meio falastrão, ele tem questionado alguns dos melhores jogadores da atualidade. E ele também só foi ser campeão lá depois da dinastia do Celtics dar uma caída. E esses jogadores todos que a gente tá falando, Oscar Robertson, Will Chamberlain, Bill Russell, tem uma coisa em comum, né? Eram três jogadores negros. E eles enfrentavam... Todos eles eram jogadores de basquete. Exato, e eles enfrentavam muito preconceito. Todos eles eram altos. E eles enfrentavam... Todos eles eram americanos. Não, eu acho que o Rod não tá curtindo sua zoeira. Tá. Deixa ele continuar. Não, eu não entendi direito. Não, porque ele falou que eles têm uma coisa em comum, mas eles têm várias coisas em comum. Não, mas eu tô destacando esse negócio específico. Que... Tadinho do Rod, né? Normalmente eu sei, ele a popularização só... do basquete tem muito a ver com a entrada dos negros e a aceitação dos negros na sociedade. Eu ia falar isso. Esses jogadores, eles enfrentaram muitos problemas com racismo, porque nos anos 60 e até 70, isso era uma barreira que tinha que ser enfrentada por atletas, né? E tanto é que uma das próximas estrelas da NBA é o Kareem Abdul-Jabbar. Esse também tem uma história incrível. E esse é um cara que, acho que até hoje, ele sente um pouco, pelo que eu já li a respeito, ele é um cara meio reticente, fala com a imprensa, meio... hostil. Exato, eu acho que é uma palavra boa. Porque ele sofreu muito durante a carreira com racismo. E... eu acho que é um ponto importante a destacar nessa fase da NBA. Você falou do título em 1967. 1967 também foi importante para a NBA, porque ela viu aparecer uma nova ameaça, a ABA, Associação Americana de Basquete, que apareceu nesse ano e foi provavelmente responsável pela principal revolução na NBA. E depois foi o que tornou a NBA o que ela é conhecida hoje, né? Mas também, mas deu um problema enorme pra NBA, né? Porque ela ajudou a esvaziar... Ah, mas um problema bom. Então, depende. No começo foi um problema considerável. Não, é lógico que os diretores da NBA acham um problema terrível, mas pra gente que assiste a NBA, sim, foi um maravilhoso, porque a ABA foi responsável pela maior transformação que a NBA já sofreu. É, a ABA é onde estavam jogadores que faziam mais acrobacias, show, mais shows, exato, eram mais próximos do Globetrotters, né? Só que isso acabou esvaziando a NBA, né? Então esse período de transição entre NBA e ABA talvez tenha sido o pior da história. É, rolou uma queda, né, na década de 70, né? E também não só por isso, né? Também tinha uma história de ter algum preconceito também justamente contra jogadores negros, né? Alguns jogadores morreram, alguns de overdose e tal, e rolou meio que um preconceito de achar que jogador negro ou de basquete era marginal e tal. Então isso também acabou atrapalhando um pouco a NBA. Você falou dos caras morreram de overdose. Essa eu acho que é a época que a cocaína tava meio que se popularizando, né? E muitos jogadores da NBA acabaram virando viciados e tendo problemas com a droga, né? Isso também influenciava diretamente na produtividade deles em quadra, né? Porque se o cara vai entrar drogado ou depois de usar droga, ele obviamente não vai jogar... Não é um doping, né? É um negócio que deixa o cara ligadão, mas o corpo... É um doping. Não, chega a ser um doping, né? Mas é que, sim, o cara fica ligado, dá um pico de energia e depois, né? Não, os caras, e o corpo tipo, vai de perder sofrendo, peso, né? E tal, não combina com atletas profissionais, né? É um negócio que... A ciência do esporte não estava muito forte na época ainda. E ainda mais os caras se drogavam. E viver na noitada era um negócio muito mais comum na época. Não havia um profissionalismo tão grande da parte dos atletas. Não, e só isso no basquete, prejudicava. Isso, né? É, exato. Mas eu acho que nos Estados Unidos, pela queda que a NBA teve nesse período, tem uma relação direta, né, com essa falta de profissionalismo, uso de drogas e também com esse esvaziamento da NBA, né? Porque a ABA tinha regras diferentes no que diz a respeito de contratar jogadores. A NBA exigia que os caras estivessem formados na faculdade. Então ela conseguiu trazer jogadores como Kareem Abdul-Jabbar, que quando entrou na NBA tinha o nome de Lou Alcindor. Ele foi pro Milwaukee Bucks e entrou com esse nome e depois mudou pra Kareem Abdul-Jabbar. Que é um nome muito mais da hora, né? Exato. Tem até o significado aqui anotado. Ele mudou o nome em 1971, no dia em que o Milwaukee Bucks foi campeão da NBA. Ele foi lá e resolveu trocar, ele já era muçulmano desde a época da faculdade, e aí ele resolveu mudar. Kareem significa nobre, Abdul significa servo de, e Jabbar significa poderoso, então ele seria um servo de Deus, esse significado do nome. Olha, dele. Que bonito, você sabe qual que é o significado do nome Camila? Qual? Serva de Deus. Basicamente, meu nome masculino eu acabei de descobrir. Kareem Abdul-Jabbar. É, se você colocar o nobre antes. Nobre Camila, Kareem Abdul-Jabbar. Ou só Abdul-Jabbar, Pode ser. Legal esse podcast, eu aprendi muitas coisas. Que meu nome agora é Kareem Abdul-Jabbar. E o Kareem Abdul-Jabbar foi um dos maiores jogadores da história da NBA. Hoje ainda tem vários recordes. Tem, por exemplo, o maior número de pontos da história da NBA dele, 38 mil pontos. E ele é acreditado pelo movimento que era menos, mais difícil de se marcar na história. Que muita gente fala que era impossível de marcar, que é o Skyhook. Ele é um cara de dois... Era um cara... Não, ele ainda é um cara de 2,18 metros. É muito fácil entender o que ele é. Ele continua sendo um cara muito alto. Talvez pela idade ele tenha perdido alguns centímetros. Mas... O achatamento dos discos ali na coluna. Exato, mas ele era um cara de 2,18 metros. E quando ele fazia uma bandeja lá por cima, ninguém conseguia alcançar, basicamente. E ele era muito eficiente nisso. Tanto é que ele é o maior pontuador da história da NBA até hoje. Ele teve uma carreira muito longa. Então, mesmo estando nesse período da NBA, que muitos jogadores tinham problemas com profissionalismo, ele passou dessa fase aí meio impune, sem problemas. Eu acredito que ele não tenha se envolvido com esses problemas, esta quadra. E chegou a jogar até o final dos anos 80. Ele era um cara muito certinho, 69, né? 89, sim. Ele era diferente, né? Ele era meio introspectivo, e ele tinha um estilo, meu Deus do céu. Isso que eu ia dizer, o Vitor Ferreira, quando disse que não estaria aqui nessa semana, pediu pra que a gente mencionasse os óculos do Kareem Abdul-Jabbar. Na época, não era tão comum lente de contato, né? Então ele jogava de óculos, era como se fosse um óculos de natação. Ele colocava, ficava lá bem fixo pra não voar durante a partida. É um tema que a gente já trouxe pra esse podcast aqui, eu já usei um óculos desses. Quer falar, todo mundo aqui nessa roda aqui é míope, né? Então... Eu não mais. É, o Alexandre deu uma trapaceada, né? Ele roubei. Usou Game Shark. Usou uns lasers aí. Ele fez uma cirurgia, mas todos nós aqui sofremos com ter que usar óculos, ser quatro olhos, ou então usar lente de contato. Eu, por exemplo, só uso lente de contato porque eu fico muito feia de óculos. Então, só pessoas que têm o privilégio de me ver de óculos, ou seja, as pessoas que moram comigo, me veem de óculos, senão não. E eu tô aqui imaginando o Vitão, meio carinha do Jabar, né, cara? Ia combinar com você. Nossa. Esses óculos. Altão e tal. Então sempre foi alto na escola, né? Você já usava óculos na escola? Não, não. Óculos é uma coisa muito recente na minha vida. Ah. Ainda falando do carinha do Jabbar, queria falar mais dois recordes dele. Primeiro, ele é o jogador mais selecionado pro Jogo das Estrelas da NBA. O cara, 20 temporadas que ele jogou, em 19 ele tava no Jogo das Estrelas. Dá pra ter uma noção do quanto ele foi importante pra liga. E também ele é o cara que mais vezes foi escolhido melhor jogador da liga em temporadas. Foi 6 vezes eleito melhor jogador da liga. Nem o Michael Jordan conseguiu bater isso depois. Talvez tivesse conseguido bater se ele não tivesse desistido da carreira no meio e jogar beisebol, mas isso a gente fala daqui a pouco. Ah, e falando em Michael Jordan, o Kareem Abdul-Jabbar, muito antes de sonhar em existir um filme chamado Space Jam, o Kareem Abdul-Jabbar já fazia muito sucesso aí com Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu. Pra quem nunca viu, esse filme é de 1980, é bem engraçado e a participação dele também é muito engraçada. Se você não quiser ver o filme, pelo menos digite o nome do Kareem Abdul-Jabbar no Google pra ver imagens dele como copiloto nesse avião bem louco. E tem o filme do Bruce Lee, que ele também é o vilão. Ele apareceu também em Hollywood dessa vez, mas acho que não fez muito sucesso não, porque depois não apareceu de novo. É, não voltou pro mundo do cinema. E além do Kareem, teve nessa época outras estrelas que acabaram não indo pra NBA, né? Como a gente falou, ela acabou meio esvaziada. Um deles era o Julius Erving, que acabou indo pra NBA, exato. O Dr. J, que... Adoro esse apelido. E muitos jogadores, acho que o Michael Jordan cita ele como o maior ídolo da carreira, da juventude dele. É, o Dr. J é muito legal. Eu vejo ele na TV de vez em quando, TV americana. Vai muito nos... Ele é comentarista da Fox Sports. Uhum. Ele é um senhorzinho muito legal. Ah, e outro dia, acho que foi esse ano ainda, que divulgaram um vídeo dele enterrando. E ele tem, tipo, 60 anos. É um negócio bem impressionante. E o negócio da NBA é que nem a Cami falou mais cedo. Tinha os jogadores dessas jogadas mais plásticas. E o Dr. J era, tipo, o rei da enterrada da época, assim. E tinha algumas regras diferentes também que ajudavam a NBA a ser um jogo mais plástico. Tinha... As cestas de três, que fazia com que os placares fossem mais dilatados. Tinha também campeonato de cestas de três, que depois foi introduzido em 1976 para a NBA, mas aí isso tudo depois da fusão que a NBA fez com a ABA. As audiências estavam péssimas, e aí eles resolveram que uma das soluções possíveis para resolver esse problema de audiência era fundir tanto a NBA quanto a ABA numa única coisa. E aí traziam esses jogadores das faculdades para jogar na NBA, jogadores mais sensacionais, e com isso a liga da NBA foi para 22 equipes, muito próximo já do que tem hoje, que são 30, né? Exato. E, bom, isso levou para os anos 80, né? Os anos 70 talvez tenham sido de baixa da NBA, né? Mas os anos 80, acho que reviveram e deixaram a NBA, colocou ela no caminho do que ela virou hoje, né, Camis? É, exatamente. E aí, como o Alexandre estava dizendo, começaram a vir os jogadores de faculdades, né? E aí, em 1978, quase no finzinho da década de 70, então que é meio que uma década... Que perdida? Que deu essa perdida aí. Nos anos de 78 e 79, dois jogadores que seriam muito especiais para a história da NBA foram draftados, né? Que para quem não... Draftado? Para quem não está muito acostumado com o termo, draftado é uma forma em português, né? Criaram um verbo em português para a palavra draft, né? Que é quando os jogadores que são de faculdade, de universidade, são selecionados para poder jogar nos times da NBA. Esses dois jogadores que eu falei que eram muito especiais é um tal de Larry Joe Bird, que foi draftado pelo Boston Celtics, o time que venceu demais. Um loirinho branquelo. Tipo Rod, assim, tipo Rod. E no ano seguinte, um cara pequenininho também, chamado Irving Magic Johnson Jr., que foi draftado pelo Los Angeles Lakers. E você não foi só irônica como pequenininho, como ele era um cara de mais de 2 metros para uma posição que o cara normalmente é menor do time, né? Sim, e... provavelmente ele foi uma... De destaque, ele foi o maior armador da história. Ah, e não tem a menor dúvida. É até de incomum altura. Hoje em dia, e acho que na história da NBA você vai voltar um cara do tamanho dele. Ele tinha mais de 2 metros e era o armador do time, né? O que dava uma diferença enorme, né? Uma vantagem de altura em relação aos adversários muito grande. É, foram dois dos melhores jogadores da história da NBA e também acabaram criando um duelo bem interessante, porque era um duelo, Larry Bird, como o Rod disse, era branco, então ele era um cara branco que conseguia jogar contra os negros, que faziam aquele monte de coisa, o Larry Bird conseguia jogar contra eles. Embora ele não fosse muito atlético, né? É, eu acho que até, eu acho que deixou mais ou menos uma divisão estilística, entre aspas, dos jogadores da NBA, que os branquelos normalmente são os caras que arremessam bem. Não sabe enterrar. Exato. E o Larry Bird tinha esse perfil, né? Um pouquinho mais diferente. Enquanto o Magic Johnson era mais espetacular, atlético. E era também... E acabou criando... E eles acabaram criando também um duelo geográfico pro país, né? O que também é muito bom pros negócios, né? Porque de um lado, Los Angeles Lakers. Do outro, o Boston Celtics. Então é legal que polariza o país, né? Um negócio que tá muito na moda aqui no Brasil, inclusive. Exato. É, inclusive eles só se enfrentavam nas finais, né, por causa disso, um era da Conferência Oeste e outro era da Conferência Leste, então eles se enfrentavam poucas vezes durante a temporada, então o duelo deles nos playoffs era muito esperado, e aí por isso as audiências estouravam e o país inteiro parava pra assistir. Enquanto nos anos 60 tinha uma dinastia de Boston, os anos 80 foram divididos entre Boston e Los Angeles, basicamente, tinha um ou outro intruso, mas... Foi o duelo principal era entre esses dois times, né? Que era um timaço. E é a principal rivalidade até hoje da NBA, Boston Celtics e Los Angeles Lakers. Dá pra se falar que o começo da NBA é dominado pelos Celtics, o meio é dividido entre os dois e o mais recente é dominado pelo Lakers. E até engraçado que antes da NBA ser o que a gente enxerga, na época daquele George Mikan que a gente citou, o time que era mais importante era o Minneapolis Lakers, que teve vários títulos naquela época também. Então... A primeira era da NBA era dos Lakers. A segunda foi do Celtics. Daí teve uma terceira lá dos anos 70, que é meio misturados, e os dois disputaram um contra um nos anos 80, né? Que foi bem um fato histórico bem bacana. É, no fim o Magic Johnson acabou ganhando 5 com o Lakers, e o Larry Bird ganhou 3 com o Celtics. E esse duelo, a primeira vez que foi realizado, foi em 1984, que é um ano assim muito importante para a história do basquete. Foi o ano que o Michael Jordan entrou na NBA. Só pra encerrar, aí, a história do Johnson e do Larry Bird acabou não durando tanto, né? Como, por exemplo, o Kobe Bryant se aposentou agora com 20 anos de carreira na NBA. Eles não jogaram tanto tempo, mas com a explosão deles vieram outros grandes jogadores, né? Que acabaram impulsionando a liga. E aí a gente vai chegando no fim da década de 80, entraram outros caras muito bons, como o Isaiah Thomas, o Charles Barkley, mas acho que o Alexandre ainda quer falar alguma coisa do Magic Johnson, por favor. Não, é porque o Magic Johnson teve uma carreira também reduzida por causa da AIDS, né? Ele acabou contraindo HIV naquele boom do vírus na década de 80 e sofreu muito preconceito por causa disso. Tinha a história de, nossa, imagina se ele começa a sangrar dentro de quadra. E assim, as pessoas tinham medo. Eu acho que a medicina não tinha descoberto como era a transmissão direito e a ignorância prevalecia. Então havia um medo de que o cara passasse a AIDS por meio de suor para os outros adversários. E isso acabou acontecendo mesmo, né? Inclusive, houve um jogo em que ele se machucou mesmo, sangrou em quadra e todo mundo ficou... Se recusou a jogar, né? Não, e ficou assustadíssimo, né? Não só os jogadores, mas também o público ficou assustado, né? Mas era mais também por desinformação. As pessoas não sabiam muito sobre a doença, né? Imagina o que a gente tem hoje em dia, sei lá, sobre Zika, que a gente não sabe muito. Sim. Naquela época era sobre AIDS, que era um negócio que tava matando muita gente. E, inclusive, tem um documentário sobre esse jogo, sobre como isso acabou decepcionando, né, o Magic Johnson e contribuindo para que ele realmente parasse de jogar. Exato, né? E ele teve esse problema de saúde e problemas físicos acabaram também com a carreira do Larry Bird, que teve muitos problemas nas costas e fizeram a carreira dele despencar numa reta problemas final. Nas costas, entendemos. É, sim, bastante. Mas teve uma passagem de bastão, né? O Michael Jordan apareceu em 84, teve o Isaiah Thomas, Karl Malone também é do final dos anos 80, Charles Barkley. Então, várias estrelas da NBA começaram a aparecer dos anos 80, né? E Hakeem Olajuwon até. É, o Hakeem Olajuwon, é verdade, não dá pra esquecer dele. E a gente também tem que destacar o Michael Jordan, né? Como a gente falou no começo, porque ele transcendeu a quadra, né? E essa popularidade do Michael Jordan, acho que foi escancarada na hora do Dream Team, né? Quando ele foi formado para os Jogos Olímpicos. Porque os Estados Unidos não participava com seus melhores jogadores na Olimpíada, no basquete. Porque existia uma regra, né? Que jogadores de basquete só poderiam, nas Olimpíadas, ser jogadores amadores, né? Então, jogadores profissionais, no caso, os que atuavam na NBA, não poderiam atuar nos Jogos Olímpicos. E aí, em Barcelona, nos Jogos de 1992, essa regra foi alterada. E aí, foi possível montar um time com jogadores da NBA, que todos esses nomes aí que você mencionou formaram o Dream Team, que é um termo hoje em dia usado não só pra basquete, né? Toda vez que forma um time muito incrível, você usa a expressão Dream Team. Na época, eles consideravam amadores os atletas que atuavam tanto na Europa quanto na América do Sul. Então, alguns jogadores acabaram até fazendo essa escolha de jogar em outros lugares para conseguir defender a seleção. O caso do Oscar, todo mundo sabe, foi jogar na Europa, até foi escolhido pelo Nets para jogar na NBA, mas acabou indo para a Europa, jogou na Itália, fez a carreira inteira. E a gente muito não tem a noção do quanto o Oscar foi um grande jogador de basquete, porque esses jogos não passavam por aqui, né? Jogos da Itália não eram transmitidos na TV brasileira. E por causa disso a gente não sabe muito bem, mas o Oscar era um baita jogador, era do nível desses grandes da NBA. Inclusive inspirou o Kobe Bryant, né, que o pai dele jogava na Itália e quando o Kobe era um pequeno Kobe, ele assistia ao Oscar. Ele era uma foi das... pequeno? Ah, quando ele era criança, né? Talvez ele fosse grande já. E o Kobe criança assistia pela TV aos jogos do Oscar e acabou tendo ele como um dos grandes ídolos aí na história dele. E os Estados Unidos, por causa disso, acabava levando jogadores universitários. Até o próprio Michael Jordan chegou aí para a Olimpíada de 84 defender a seleção americana, mas os Estados Unidos não ganhavam muito as Olimpíadas. Em 88, acabaram perdendo a Olimpíada em Seul, enfrentaram a União Soviética, foram derrotados. O próprio Brasil foi derrotado pela União Soviética na rodada anterior. Mas aí, no fim, os Estados Unidos, em 92, acabou levando então o time com força máxima para a Olimpíada de Barcelona. E o time tinha apenas alguns dos maiores jogadores da história da NBA. Christian Laettner, David Robinson, Patrick Ewing, Larry Bird, Scottie Pippen, Michael Jordan, Clyde Drexler, Karl Malone, John Stockton, Chris Mullin, Charles Barkley e o Magic Johnson. Apenas. É legal que você abriu pelo Christian Laettner, que dos 12 jogadores do Dream Team é o único que não tá no Hall da Fama do basquete. Curiosamente, é em ordem. Não é em ordem de importância, porque o Michael Jordan entraria em... Ordem etária, não, era a ordem da camisa aqui. Tá. Apenas porque isso. O Christian Laettner, ele era o número 4. Ele acabou sendo levado, mesmo sendo jogador universitário, porque um dos auxiliares do Chuck Daly, técnico da seleção americana de basquete, era técnico dele em Duke. E aí eles tinham essa tradição nos Estados Unidos de levar jogadores universitários. Tem e ele até hoje, levando, né? Na última em Londres. Nessa, né? Acho que não vai ter, né? É, mas em Londres eles convocaram o Anthony Davis, que já tinha sido selecionado para a NBA, mas nunca tinha entrado em quadra na NBA. Ele era jogador da Universidade de Kentucky. É que, na verdade, ele entrou meio que por uma sorte, né? Sim. Ele era reserva, né? E acabou... Ele tava na primeira lista, né? Teve gente que foi saindo, daí apareceu a oportunidade e ele entrou. Mas eles valorizam muito os jogadores universitários e eles já saem muitas vezes com porte profissional, né, para encarar a maior competição do mundo. Bom, falamos aí do Dream Team e obviamente agora chegou a hora de falar daquele que é o maior jogador de basquete da história. A estrela do time dos sonhos. Eu vou só dar um currículo rapidinho do Michael Jeffrey Jordan. Americanos adoram falar, né, esse nome do meio, né? O Michael Jordan é ex-campeão da NBA. Ele foi eleito 5 vezes MVP, o jogador mais valioso da temporada. E ele foi 6 vezes MVP das finais. Ele teve 2 passagens pelo Chicago Bulls, a gente vai explicar melhor por quê. De 1984 a 1993, teve uma pausa em que ele foi jogar beisebol. Depois voltou em 1995 até 1998, se aposentou, voltou da aposentadoria em 2001 para jogar pelo Washington Wizards, ficou até 2003. E era um cara que jogava em todas as posições, né? Ele fazia de tudo. É, na realidade, ele era um ala armador, né? A posição de origem dele. Ele não tinha um porte físico para ser um pivô, por exemplo. Só que ele tinha uma condição física, impulsão... Se precisasse, ele fazia tudo, né? Na realidade, ele tinha condição de pular sobre um cara de 2,20 metros, se necessário, e enterrava na cesta, sabe? Ele tinha condição dele... de voar, né? Sim, afinal isso. De contas, o apelido dele era Air Jordan. Tanto sim, é a impulsão que... dele é, acho que é o atributo mais conhecido de todo mundo. Aquela imagem do Jordan voando da linha do lance livre até enterrar no campeonato de enterrada que ele fez da NBA... Acabou virando o símbolo da marca dele, Air Jordan. É o que eu ia falar, né? A Nike fez um contrato vitalício com ele e deu uma marca pra ele com o nome Air Jordan, né? Que vende muito até hoje, né? Inclusive, se você vai em lojas da Nike, tem algumas esculturas, assim, bem bonitas de um Air Jordan no topo das lojas. Esse ano a Forbes fez uma lista, a revista Forbes, focada em economia, com os atletas mais ricos do mundo. Aliás, os ex-atletas mais ricos do mundo. O Michael Jordan é disparadíssimo, assim, o primeiro colocado, com uma fortuna de mais de um bilhão, assim. Isso porque outro dia ele tava precisando vender uma mansão, né? Não sei se vocês lembram. Ele tava colocando à venda uma mansãozinha. Provavelmente aí. Ele não tava usando, né? E assim, a Air Jordan é uma empresa que cresce, tipo, paralela à Nike, assim, uma marca à parte da Nike, que ano passado teve crescimento. E eu acho legal destacar, a Candice falou que ele foi MVP de 6 finais da NBA. Ele jogou 6 finais da NBA, ele não perdeu nenhuma delas. E ele poderia ter jogado mais no período que ele parou de jogar basquete, porque ele queria jogar beisebol, ver se ele dava certo em outro esporte, né? Ele foi campeão 6 vezes em 8 anos, de 91 a 98. Os dois únicos que ele não foi campeão foi quando ele não estava jogando. E assim, tem um detalhe que a temporada de 95-96 da NBA era, até o dia anterior à gravação desse podcast, a recordista da NBA em número de vitórias, que foram 72 vitórias e 10 derrotas. Muita gente diz que nesse período a NBA estava esvaziada porque ela expandiu para 30 times. E o Michael Jordan sobrava para cima desses times menores e não tinha concorrência. Por mais que o Utah Jazz tivesse o John Stockton e o Karl Malone, que eram, acho que talvez uma das maiores duplas da história da NBA, o armador e o pivô. O Karl Malone é o segundo maior pontuador da história da NBA. Os caras não conseguiam derrubar o Michael Jordan, porque o Michael Jordan, quando ele chegou no auge e começou, acho que, a entender as minúcias do basquete, que antes ele não entendia, talvez antes ele fosse um cara mais egocêntrico jogando, ele foi maior pontuador da NBA durante vários anos seguidos, só que ele não ganhava, ele demorou um pouco até conseguir o primeiro título. E quando ele começou a entender melhor as minúcias, arranjou o parceiro dele, que foi o Scottie Pippen, ele conseguiu vencer tudo, assim, e não tinha quem fizesse frente nesse período da carreira dele. E por causa disso, nesse período do afastamento dele pro beisebol, ele podia plenamente ter ganho mais 2 títulos se ele não tivesse saído do basquete, né? E, bom, é uma decisão meio esquisita que ele fez, né? Extremamente esquisita, né? Inclusive tem uma lenda, tem uma versão oficial e tem uma versão extra-oficial, tipo uma lenda urbana de por que ele fez... A lenda urbana é praticamente oficial. Jura? Não, vamos falar a versão oficial, que é bonitinha. Inclusive, assistindo novamente ao Space Jam, tem uma referência a ela. Supostamente, diz o Michael Jordan que em 93, quando ele tomou essa decisão, tinha acabado de acontecer a morte do pai dele, que era um cara que gostava muito de beisebol, e ele dizia que o pai queria vê-lo jogando beisebol. Então, depois do pai morrer, ele fala, putz, vou fazer o que meu pai queria que eu fizesse. Justamente quando o pai não podia mais ver, né? Mas tudo bem. Inclusive, nessa introdução do Space Jam, o filme começa com uma cena no verão de 1973, o pequeno Michael Jordan estava jogando tabela lá, o pai dele chega... E ele fala, pai, você acha que eu posso ser um dia um jogador de basquete? E o pai comenta que ele gosta mesmo de beisebol. E aí o pequeno Michael fala pra ele, vou ser um grande jogador de basquete e depois vou jogar beisebol como o senhor gosta. Entendeu? Mas tem, obviamente, a versão extra-oficial. Que ele estava envolvido em apostas, né? Em 1993, ele mesmo chegou a admitir ter apostado num jogo dele nas playoffs, apostou na vitória dos Bulls, acabou perdendo aquele jogo, perdeu $57 mil na partida, e isso é proibido pela liga. Então, ele teria feito um acordo para se retirar por um tempo, ficar afastado. Tá mais friado. Meio que tomar uma suspensão sem que... oficializasse o negócio. E aí depois, numa autobiografia que ele escreveu em 98, que acho que acabou nem sendo traduzida para o português, ele admitiu que ele já estava pensando nessa aposentadoria desde a Olimpíada de 92. Ele começou em 92 a pensar na aposentadoria, e aí depois, em 93, depois do título que ele conquistou em 93, ele acabou se afastando do esporte e indo jogar no beisebol. Ele fechou um contrato com o Chicago White Sox, mas ele não foi jogar na principal liga de beisebol da MLB, não. Cada time tem várias outras equipes associadas, menores e tal, meio que do mesmo jeito que a NBA tem a Development League, que é para times, para os jogadores irem se desenvolvendo, melhorando, e aí sim funcionar para alimentar o time principal. O Chicago White Sox também tem outros times associados a eles, menores, em ligas menores, e foi nessas ligas menores que o Michael Jordan foi jogar, mas nunca teve muito sucesso, jogou 94 e 95 em 2 times, e nenhum deles fez muito sucesso. E daí voltou para a NBA para destruir tudo, né? E, enfim, ele parece que não se afastou do esporte, né? Voltou a todo vapor, e no ano da volta dele, ele conseguiu o que era o recorde, né? Na verdade, ele não voltou assim 100%, né? Ah, é? Quando ele voltou, antes dele parar, ele usava a camisa 23. Aí ele voltou com a 45. E diziam que era tipo o dobro da 23, quase o dobro. E o irmão dele usava justamente a 45. E quando ele voltou com essa 45, ele obviamente ainda tava meio fora de tempo, né? Um pouquinho fora de forma pro basquete e tal. Então ele não voltou assim, destruindo, tipo Michael Jordan. Até porque o beisebol não é um esporte que exige muito da condição física. É, tem um condicionamento diferente. É um condicionamento diferente, exatamente. São tiros muito curtos. Não tem essa coisa de impulsão. Não é completamente volta, diferente. Tem jogadores gordos que fizeram muito sucesso na história do beisebol. O próprio Babe Ruth, maior jogador da história do beisebol, talvez. Pelo menos do começo da história do beisebol, Babe Ruth foi o maior jogador. E ele era gordinho. Mas quando ele voltou com a 45, ele ainda não tinha voltado, assim, destruindo e tal. E aí começou a rolar, assim, é a maldição da camisa, 45, não sei o quê. Aí ele voltou a usar 23 e, coincidência ou não, aí ele voltou a destruir. Deu tudo certo. Era o número, o problema era o número. Deixa o problema era o número, realmente. Só meter uma 23 aí, você vai super bem. Mas ele voltou em 95, né? Ele voltou em 95. E coincidiu com o ano que a equipe dele venceu mais vezes na carreira dele, né? Foi essa temporada, de 95 né? a 96, né? Que durante muito tempo, né, até esse ano de 2016, foi o recorde de vitórias. 72 vitórias em uma temporada. E aí, nessa mesma época, 95, a NBA expandiu mais dois times, criou dois times no Canadá. Na época, o Vancouver Grizzlies, que depois mudou para Memphis. E também o Toronto Raptors foram os dois criados nessa ano de 95. 96, criaram a WNBA, versão feminina da NBA. E aí, depois disso, em 98, o Spurs se tornou o primeiro campeão a vir daquela ABA em 1976, só em 98, primeira vez que um time da ABA acabou sendo campeão da NBA. E eu acho que nos anos 90, com o Michael Jordan e fazendo filme e o desempenho dele no Chicago Bulls, o basquete virou um negócio 100% mainstream, né? Eu acho explodiu que ele alcançou mundo, uma né? popularidade enorme, que foi, acho que, não sei se foi continuou crescendo, talvez tenha se mantido durante um tempo, e o nos anos 2000, mais ou menos, e atualmente eu acho que tá dando uma guinada de novo, né? Porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente tá podendo assistir muito mais basquete. Sim, a transmissão de basquete aqui no Brasil tem, assim, deve muito ao Luciano Duvalli, que é um cara que popularizou todos os esportes americanos da década de 80, 90, passava na tarde na TV Bandeirantes, tinha sempre uma faixa de horário que transmitia algum esporte. E aí, com isso, tanto o futebol americano quanto o basquete acabaram sendo popularizados. Na década de 80, 90, isso. Depois, existiu aí um buraco em que o basquete teve uma caída, passava em TV a cabo só. E hoje a gente tem transmissão de basquete em dois canais de TV a cabo, duas grandes redes, Sport TV e ESPN, e as duas com vários canais, então consegue até transmitir mais de uma partida simultaneamente. E por isso, muita gente consegue acompanhar os times com os quais simpatiza. Dá pra acompanhar melhor as partidas. E outra, né? Com a internet, dá pra você comprar o League Pass e assistir tudo. Né? Uma propaganda. Exatamente. League Pass, assine já. Manda eu adoro quando a gente recebe jabá. Adoro. Não recebemos nada até agora por qualquer coisa pra esse podcast. Não tá? Fala só gastamos. Assim, Rod. Vamos manter a magia. Falando em simpatia, é importante a gente fazer aqui um pequeno parênteses dentro da história do Michael Jordan para falar de Space Jam, né? Estamos Exato. Ouvindo a trilha de Space Jam. Para quem não lembra da história, eu confesso que eu não me lembrava mais tanto assim. É mais ou menos assim, os Looney Tunes foram escravizados por um dono de um parque de diversões e tal, alienígenas, que queriam que os Looney Tunes fossem atrações. E eles não queriam de jeito nenhum. E aí, os Looney Tunes propõem, então, que para eles poderem se salvar, eles vão fazer um jogo de alguma coisa. E como os ETzinhos que trabalhavam pro dono do parque de diversões eram muito pequenininhos, o Bugs Bunny, que é o famoso Pernalonga, que é muito esperto, pensa, vamos jogar basquete, porque nós somos muito mais altos e vamos levar vantagem. Só que aí os ETzinhos tomam lá uma super fórmula, crescem, ficam gigantes. Anabolizantes é o nome dessa fórmula. Eu era criança, não estraga magia. Pode ser até crianças ouvindo a gente. E anabolizantes. Bom. Compre na farmácia não, mais não, próxima. Não é uma fórmula, né? Eles usam uma bola mágica e roubam o mojo dos principais jogadores da NBA. Olha só, Vitão, que participação providencial. Acabei de perder minha aposta que eu fiz com você. Viu? Falei pra você? Então, ó, eu me corrigi muito bem. Eu só me lembrava que era, tipo, sei lá, uma garrafinha, assim. Mas enfim, eles crescem, ficam gigantes. Aí o Bugs Bunny fala, putz, cara, ferrou. Porque ele não falava palavrão. Ele era o Bugs Bunny. Não, sem calma, palavras no filme. A garrafinha aparece no jogo final. Ah, quando é eles verdade. Estão perdendo. E aí olha só, Vitão. Eu não sei se é o Michael Jordan ou se é o amigo dele que vai lá e dá uma garrafinha pros Looney Tunes, dizendo que é uma fórmula mágica e só tipo água. É só água. Ah, é só tipo efeito placebo. Pô, você assistiu esse filme na ontem, Copa de 90. Não, só tenho uma memória boa. Nossa, que memória extraordinária. Era só água também. O oposto da minha memória. Então, eles acabam roubando. Tem vários jogadores que participam desse filme. É de mais famoso, assim. O Charles Barkley, tá? Charles Barkley, Patrick Ewing, o Larry Bird e o que não é jogador, mas também é muito famoso, Bill Murray. É, todos eles aparecem, mas nem todos jogam basquete. O Bill Murray joga, né? Bill Murray joga. Eu me lembro dele com o bonezinho pra trás. Mas o Larry Bird, acho que desses todos que a gente falou, é o único que não joga. Ele aparece só jogando golfe com o Michael Jordan numa cena. E também tem o Muggsy Bogues, que é um cara bem, assim, representativo na NBA, que é o jogador mais baixo da história. Uhum. O talento dele é roubado por um dos caras. E eu não entendo porque eles crescem, né? Porque o Muggsy Bogues acho que era até menor do que os bichos. Mas tem um monstro que não cresce tanto, não é? Acho que sim. É. Tem. Ele tinha 1,60 e ele jogou na NBA. É impressionante. Bom, e aí o Pernalonga fala, cara, ferrou. E aí ele tem uma ideia. Vamos chamar o Michael Jordan. Porque ele vai conseguir ajudar a gente. Porque ele é o Michael Jordan, né? E aí esse filme, realmente, eu quando era criancinha, realmente não ligava pra basquete. E me lembro muito de ver esse filme, de pirar. Nossa, como eu adorava essa trilha sonora. Eu tenho CD até hoje lá em casa, tá todo quebrado já, porque eu derrubei algumas vezes. Eu adorava, eu cantava todas as músicas. Putz, canto até hoje, inclusive. Essa semana toda cantei muito. Vindo pra cá, pra gravação, cantei mais. E vamos parar de falar sobre isso, senão vou cantar de novo. Então, a trilha sonora do Space Jam vendeu 6 vezes o suficiente pra ganhar o disco de platina. Lá nos Estados Unidos, disco de platina, cada lugar é um valor diferente. Aqui nos Estados Unidos, como vendia muito disco, era 1 milhão de cópias pra ser considerado disco de platina. Eles venderam mais de 6 milhões de cópias, portanto. Tem várias músicas famosas que fazem parte dessa trilha, todo mundo conhece hoje em dia. Essa música foi criada pro filme Space Jam, especificamente pelo R. Kelly. E pra ter uma ideia do que significa 6 milhões de cópias, o CD mais vendido, mais comercializado de 1996 foi o CD da Celine Dion na época. Tinha 20 milhões de cópias. Ou seja, pô, mais de um quarto. É, bastante. Mas também você pensa, né, cara? Basquete, Michael Jordan, Looney Tunes, trilha Lola sonora maravilhosa. Lola Bunny, é verdade, né? Pros meninos, né? Nossa, eu era apaixonado pela Lola Bunny. Nossa. Eu não. A Lola Bunny foi criada pro Space Jam, ela não existia antes. A namorada do Pernalonga, versão feminina do Pernalonga, foi desenhada. Pra criar um romance ali no filme, dar um drama. Claro, porque o Michael Jordan já era casado, né? E pós Michael Jordan, a NBA já tinha algumas estrelas mais midiáticas, né? Um cara que jogou contra ele mais ou menos na mesma época, que hoje em dia tá na televisão, participou de vários filmes, tem até jogo de videogame, que é o Shaquille O'Neal. Eu acho que na época, nos anos 90, talvez tenha sido a estrela que pintou lá, saiu do draft e se estabeleceu como a maior da NBA durante algum período. Tem gente até que questiona que ele deveria ter feito parte do Dream Team, porque ele foi selecionado para a NBA em 92, anos do Dream Team, mas naquele ano foi escolhido o Christian Laettner, que acabou sendo a terceira escolha do draft. O Shaq era o primeiro. Era o melhor jogador do universitário, não era do time mais forte, não era tão conhecido, mas dos selecionados naquele draft foi de longe o jogador que mais se destacou. E eu acho que essa época da NBA também começou a colocar aquilo que a gente falou antes, né, do profissionalismo e tal. Acho que a ciência do esporte começou a entrar nessa história. Teve jogadores que eram fisicamente monstruosos, tipo o David Robinson, que era tipo, cara gigante, um armário, assim. E o cara, curiosamente, que saiu do exército, né, se não me engano, ele fazia parte do Navy, né, dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. E foi jogar na NBA, também um pivôzão forte, mais ou menos meio Shaq, né, que são caras que eram grandes demais, pesados, sim, fortes e se mexiam muito rápido. É, né? Isso, é. O Shaq, por mais que ele seja pesado, ele é um dos 5 jogadores mais pesados da história da NBA. Só que ele era um cara muito rápido, é impressionante. Ele tem 2,16 metros de altura. E começaram a pintar caras desse perfil, né, nessa época da NBA. O Kobe surgiu mais ou menos nesse final, sim, do Jordan. E, enfim, dos começo 90. Dos anos 2000, né? E sim, foi se aposentar só agora. E ele teve outros parceiros na época, né? Parceiros. Caras que entraram mais ou menos na mesma época que ele. Allen Iverson, Tracy McGrady, Reggie Miller. Vários. Paul Pierce, Ray Allen. O Kevin Garnett. Dirk Nowitzki, grandes jogadores, assim. O cara que você falou que é melhor do que o Kobe Bryant aí. Exatamente, o Tim Duncan. Tim Duncan venceu mais vezes prêmio de MVP, melhor jogador da temporada, do que Kobe Bryant. E eu ia comentar um negócio, eu fiz essa comparação, né, que talvez dos... da era pós-Jordan, Jordan tenham sido os dois jogadores que ficaram por mais tempo e tenham tido mais sucesso, né? Ambos têm 5 títulos. E o Kobe e o Tim Duncan tiveram perfis diferentes. Eu vou fazer uma analogia que talvez não seja muito precisa, porque não corresponde exatamente à mesma coisa, mas o Kobe talvez estivesse mais para um Will Chamberlain, como a gente falou antes, e o Tim Duncan mais para um Bill Russell. Por quê? O Tim Duncan tá no time sempre com o mesmo técnico, né? Desde entrou na NBA com o Greg Popovich, que é tido como um dos, se não o maior técnico da atual história da NBA. Não, mas acho que na história ele também entra. Ah, sim, não, com certeza entra na história, mas hoje com certeza é o melhor técnico da NBA. E o Tim Duncan fez toda a carreira lá e ele nunca saiu do mesmo time, assim como o Kobe. Só que ele é conhecido mais como um jogador de time. Então, ele teve os momentos que ele era um mega protagonista. Ele sempre manteve um ótimo nível. E ele nunca chamou o holofote pra ele. Ele sempre foi um cara bem discreto. Nunca fez questão de ganhar o maior salário da NBA. Lógico que ele fez muita grana, mas... E o Kobe foi mais ou menos o oposto. Ele era o cara midiático e tal. Mas... E eles ganharam mais ou menos as mesmas coisas, né? Só que o Duncan foi muito mais pianinho, assim. Nunca foi tão... extrovertido não é a palavra, mas nessa pegada, assim, um cara que aparecia muito menos, mas produzia tanto quanto, ou quase a mesma coisa. É, uma comparação no modo como eles jogavam, porque na personalidade, eu não acho que o Kobe seja um Will Chamberlain, porque o Chamberlain é um cara muito brincalhão, um cara que tirava sarro de todo mundo, que provocava. E o Kobe tinha aquele espírito do Michael Jordan, que eu vou matar você, assim, tipo, eu vou acabar. E na maioria das vezes ele matava mesmo. É, o Kobe queria ser odiado e temido, né? Ele, não é à toa que ele recebeu o apelido de Black Mamba. Ele se deu o apelido. É. Ele não recebeu. Isso eu não, adoro dos esportes americanos, porque na maioria das vezes o apelido é você mesmo quem se dá. E é muito bom isso, né? E, enfim. E por um bom tempo ele bancou o apelido, tanto... E assim, a gente tá gravando logo depois dele se aposentar, a gente vai falar melhor. Ele bancou esse apelido durante muito tempo, né? Pra quem não sabe, a mamba negra é uma cobra que mede até 4 metros. É uma das espécies mais velozes do mundo. Consegue passar de 10 km por hora e o veneno dela é altamente letal. E como meio que um plano de expansão da NBA... Além de fazer os jogos na Europa, que na pré-temporada eles viajam, fazem jogos na Europa, até jogos de temporada eles fizeram na Europa, na Inglaterra, chegaram a jogar, eles também trouxeram atletas de outros continentes para vir jogar na NBA, o que ajuda a popularizar. Por exemplo, o Yao Ming, jogador mais alto da NBA na época que ele jogava, 2,29 metros de altura. Ele acabou entrando no draft, indo jogar no Toronto Raptors. E era impressionante a popularidade dele, porque ele levava a China junto com ele. Então, todos os jogos do All-Star Game, jogo das estrelas da NBA, ele era selecionado como o cara mais votado, mesmo que ele não jogasse o melhor basquete do mundo. Porque a China entrava em massa e votava. Era impressionante, era mais de 1 milhão de votos todo ano. Ele lá, ultrapassando Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, os caras assim, os caras arrebentavam a temporada inteira e o cara lá, só porque ele era mais alto e porque ele era chinês, ele acabava sendo escolhido. E era engraçado até porque você via ele no All-Star Game e acabava sendo ele o titular de um time, porque era o mais votado da Conferência Leste, e do outro lado, o Shaquille O'Neal, o mais votado da Conferência Oeste. E o Shaquille O'Neal tinha 13 centímetros a menos que ele, e acabava dando um baile nele, jogando basquete, pegando mais rebote que ele na partida, porque tudo no jogo de corpo, dentro do garrafão, saber se posicionar, saber ter impulsão. Imagina a impulsão de um cara de 2,29 metros de altura. Ué, ele não precisa de muita, mas de qualquer forma, ele tem que concorrer com os outros. E ele acabou sofrendo com muita lesão por causa disso, a carreira dele acabou sendo muito curta, imagina também o peso, jogar o peso no joelho de 2,29 metros de altura, ter que treinar todo dia. É um negócio que dizem pra jogador de alta estatura, quando o cara começa a ter lesão, quer dizer que a carreira dele tá degringolando, porque dificilmente ele consegue se recuperar. E aí a carreira dele degringolou de vez quando ele se aposentou e acabou virando aquele meme do foda-se da internet, né? A carinha dele. É que nem o Neil deGrasse Tyson, né? Que é o cara que é mais conhecido pelo meme do que pelo que ele fez na carreira dele profissional. É tipo um astrofísico. E além do Yao Ming, tiveram outros, né? Caras estrangeiros que pintaram na NBA. A gente falou do Dirk Nowitzki, que tiveram uma... Acho que os que tiveram mais sucesso além do Dirk foram os espanhóis, né? O Pau Gasol, o Marc Gasol. E o Tony Parker, né? Tony Parker, francês, né? Que foi multicampeão. E o Manu Ginóbili, argentino, né? O Brasil teve seus representantes que... O Brasil entrou em massa, acho que nos anos 2000 na NBA, né? Com o Varejão, o Nenê, um dos caras que não deram certo, como Rafael Baby. Rafael Baby, Alex. Mas teve bastante nomes que pintaram. Mas hoje ainda tem vários aí, entrou o Raulzinho, o Marcelinho Huertas. A gente acha que tá no auge atualmente, né? E acho que esse é um bom gancho porque a gente vai falar agora. Exatamente, agora falando um pouquinho da temporada atual, né? A gente falou de caras aí que vieram pra tentar substituir, não é possível, né? Mas pra tentar ocupar espaços de... destaque na NBA. Nesse momento, o cara da vez é o Stephen Curry, que vai liderando o Golden State Warriors. Fez história antes mesmo do fim dessa temporada. Conseguiu conduzir o time ao, agora sim, o recorde de maior número de vitórias em uma temporada. 73 vitórias, 9 derrotas na temporada regular. Um número bem difícil de ser conseguido. Aliás, tinha um certo suspense, né? Se eles iriam conseguir ou não. E muita gente duvidava que o recorde do Chicago Bulls do Michael Jordan fosse superado mais uma vez, sabe? É, tanto que várias vezes falam, mas esse time, se jogasse contra o Bulls do Jordan de 96-96, nem teria chance e tal. Não dá pra gente ver isso em quadra, né? Mas o fato é que recordes existem para ser quebrados, e esse recorde do Bulls, que era um grande recorde, agora foi quebrado por esse time que tá fazendo história também, tá escrevendo sua própria história. É, não dá para saber onde vai terminar, né? Porque o Curry tá em ascensão ainda. Eu acho que ainda tem espaço para ele melhorar. Talvez. Eu não sei se tá em ascensão ou se esse ano foi quando eles chegaram ao auge, né? Porque a NBA foi mudando ao longo dos anos o estilo de jogo, né? Na época do Michael Jordan, quase não se arremessava a cesta de três. Ele tinha um negócio muito de individualismo, né? Ele pegava a bola, ia pra cima e resolvia sozinho. Hoje em dia, eu acho que o senso de coletivo da NBA, com treinamento e ciência... Até porque talvez a marcação tenha melhorado, a estatura, o porte físico... Tem muita coisa que eles colocaram que eles chamam de analytics. Essa parte mais analítica da NBA, ver quais são os melhores confrontos e tal. Então tá tudo muito estudado. Em todos os esportes isso acontece um pouco, né? No beisebol, os americanos, Mas sim. É que há no esportes futebol também que dizem são melhores, que, né? Que encaixa melhor. Porque o basquete tem menos variáveis e... Eu acho que o mano a mano é muito mais relevante. Os espaços são menores também. Então, quando os caras avaliam ocupação de espaço, aproveitamento de... repetição. Exato. E tem muito negócio. Um negócio que eles avaliam é qual que é a melhor jogada. Então, uma das melhores jogadas, que é probabilidade de você fazer ponto, é tentar arremessar uma cesta de três do canto da quadra. Por quê? Porque é um arremesso mais curto do que a cesta de três de cima do garrafão, tem uma probabilidade maior de entrar. É um arremesso mais fácil. Então, sim, é uma jogada muito valorizada hoje em dia. Seja chamado de zona morta, porque você não pode usar a tabela para esse pedaço da quadra. Então, ganhou o nome aqui no Brasil, zona morta, com os anos, mas acaba sendo a cesta mais fácil de fazer de três. E também acaba virando meio que o cantinho da sorte do Stephen Curry, né? Eu acho interessante você falar isso dos dados aí de análises e tal, porque quando o Curry entrou na liga, inclusive isso foi usado numa propaganda da Under Armour, que hoje em dia patrocina o Curry, um relatório foi feito sobre ele dizendo que não valia a pena draftar ele, que ele não ia ser um jogador que ia se destacar na liga, que ele não tinha porte físico pra isso e tal. E no começo, realmente, ele penou um pouco. Aliás, como vários outros grandes jogadores no começo... Ele realmente não tem porte. Ele é meio... Ele é magro, ele é um cara negócio, fraco, entre aspas. É o negócio do talento, né? Se você for ver, os números não estão ao favor dele, mas ele conseguiu se desenvolver e depois de alguns anos já na liga, ganhando experiência... Ele começou a crescer, e agora obviamente, ele tá no auge, mas eu acho, por muito que eu tenha lido sobre ele, de você acompanha e tal, eu acho que talvez ainda assim tenha espaço pra ele se desenvolver, crescer um pouco mais, ou pelo menos se manter nesse topo durante muito tempo, porque não é só o talento, é o lance da repetição. Ele é um cara que, apesar de ele estar destruindo, ele não se contenta com isso, ele tem a mesma fome de fazer história, de vencer e de treinar, que caras como o Jordan e o Kobe fortinho. Então, ele é um cara que continua treinando muito, demais. Ele faz uns treinos específicos com... Ele bate bola de tênis com bola de basquete. Ele treina o reflexo. É, vale muito a pena. O domínio de bola dele é uma coisa impressionante. Exatamente. E isso ele acha uma das coisas mais importantes. Não é só ele acertar o arremesso. É o que ele faz com a bola antes dele tentar o arremesso. É o domínio que ele tem da bola. É não perder nunca a bola. É, vale muito a pena ir atrás aí, pra quem se interessar pelo Curry, sobre as formas como ele treina. Tem toda uma ciência também do arremesso dele, como o arremesso dele é um negócio mais preciso do que de qualquer outra pessoa, né? Ele é um cara com um talento nato diferente, assim, ele é de fato, tipo, diferenciado é uma palavra que você usa meio pra falar, ah, o cara é bom, ele é diferenciado, mas o Curry, ele tem esse arremesso de três, que é um negócio nunca antes visto, né? É, ano passado, ele estabeleceu o recorde de cesta de três em uma temporada da NBA, foram 286. E ele massacrou esse recorde nessa temporada. Exatamente, nessa temporada ele... Passou das 400. Ele fez 402 na temporada regular, sendo que antes dele, ninguém tinha feito mais de 300. Ou seja, esse ano ele passou das 300 e chegou às 400. Foi um negócio absurdo. Eu não sei se ele tem mais pra onde crescer. Eu imagino que ele deva manter esse nível estratosférico, né? Essa temporada dele, individualmente, talvez esteja entre as melhores, se não a melhor da história da NBA. Assim, foi um negócio que ele quebra o jogo, assim. E ele não tem, eu acho, aquele instinto do Kobe e do Michael Jordan de dentro do jogo matar o adversário. Talvez dentro do time dele outros caras tenham essa vontade mais destruidora, que tipo o Draymond Green, que é o cara que joga de ala pivô, mas ele faz muitas vezes o papel de pivô no time num negócio que o Golden State Warriors tem a sua maior força, que é quando ele deixa o time mais baixinho. Quando ele deixa o time mais baixinho, ele fica cheio de jogadores capazes de arremessar de três e com uma flexibilidade de ataque incrível. E o Draymond Green é a peça central para isso, porque ele pode mudar para pivô, embora ele não tenha o tamanho, mas ele consegue lidar com caras maiores do que ele. E ele tem esse instinto de Kobe, de Michael Jordan. Ele talvez seja o cara que bota fogo no time. É, mas o que eu quis dizer... O talento puro é o do Curry. É repetição. Não, é repetição e a vontade de treinar muito, né? Sim. Que isso o Kobe e o Jordan sempre tiveram muito. Sim. E a vontade de vencer, né? Me parece, às vezes, que o Curry, ele não tem esse mesmo espírito de querer matar o adversário. Porque ele é tranquilão, né? Ele joga pra se divertir, parece. Sim, sim. E ele é um cara tranquilo. Ele se diverte muito, ele sorri muito dentro da quadra. E ele é um puta cara carismático do bem, assim. O Kobe e o Jordan... O Kobe, por exemplo, nessa... É, o Jordan, tour de aposentadoria, ele falou... Quero que vocês me odeiem. Eu quero calar a boca dos caras que me odeiam. O Curry não tem dessa. Ele até meio teve que, a acusação ele é querido de estupro, de todo né? mundo. O Kobe teve uma carreira bem polêmica, polêmica. Né? Teve algumas polêmicas. Teve a história da mulher dele, que ele traiu a mulher e depois teve que dar de prêmio pra ela um anel de 4 milhões de dólares pra convencer ela a voltar com ele. Até falaram que depois, quando acharam um diamante mais poderoso da história aí, que eles estavam guardando pra próxima vez que o Kobe traísse a mulher dele. Falando em história, a história que o Golden State está escrevendo nessa temporada e pode escrever nas próximas também, a gente viu um capítulo dessa história da NBA também ser fechado nessa semana em que a gente gravou o podcast, para quem estiver ouvindo no futuro aí, essa semana de abril de 2016, o Kobe Bryant, que é um cara também sensacional, se aposentou. Kobe Bryant jogou na NBA durante 20 temporadas, ele é pentacampeão, bicampeão olímpico, é o terceiro maior cestinha da história da liga, com 33.643 pontos. Ele tá atrás apenas de caras que a gente mencionou aqui, o Kareem Abdul-Jabbar, que é o maior cestinha da NBA, e o Karl Malone. O Kobe ainda foi MVP da temporada de 2007 e 2008, foi duas vezes MVP das finais da NBA. Também era difícil ele concorrer para ser MVP com o Shaquille O'Neal também, né? Que jogava com ele no Exato. Los Angeles Lakers. E ele, no All-Star Game, né? Que é o jogo que reúne as maiores estrelas da NBA, o Kobe jogou 18 All-Star Games, que também não é pouca coisa. Só atrás do Kareem, né? É. Sim. E quando ele anunciou a aposentadoria dele, ele já não tava num ano, assim, muito incrível, tava com muitas lesões. Então teve muita gente achando que essa temporada ia ser e foi um pouco melancólica, foi um desastre. Né? Pro time foi, pra ele nem foi. Tanto. Foi uma das piores campanhas, né, do Lakers. Eu acho que foi a pior como Los Angeles, isso, não sei antes. Isso que eu ia dizer. Mas no último jogo, que inclusive eu fiquei acordada, todos nós aqui, acho, tirando o Vitão, né, Vitão, acho que não. Ficamos acordados pra assistir, porque realmente foi um pedacinho da história que a gente viu sendo feita. Ele deu um último show que todo mundo esperava. Tava foi casa surreal, lotada. Né? Foi sensacional. Um cara... Só pra situar, quanto que é uma pontuação assim que você considera que o jogador arrebentou no jogo? 30, 32. Quando o cara faz um duplo-duplo com uns 28 e 10 rebotes. Nessa temporada atual, né, que a gente tá dizendo. Sim, sim. O Kobe Bryant fez o dobro do que a gente considera já muito bom. Ele fez 60 pontos no último jogo. Lembrando que o Kobe Bryant está se aposentando aos 37 anos de idade, com o corpo cheio de lesões. Ele mostrou cansaço e mesmo assim ele fez 60. E não foi porque, ah não, é o jogo da aposentadoria do Kobe, vamos deixar assim facinho, vamos deixar ganhar. Não, foi disputado até os últimos segundos. Mas ele arremessou mais do que qualquer outro jogo. Não, eu claro, ia falar isso, dá pra fazer umas ressalvas. Sim. Eu acho que foi uma despedida... muito justa pra carreira dele. Jogaram porque ele tinha ele, a fama claro, de fominha e de seguir esse padrão do Michael Jordan. Tipo, eu não necessariamente vou tentar o arremesso que é o que tem a probabilidade melhor de dar ponto pra gente. Eu vou fazer porque eu quero fazer esse ponto, entendeu? Tanto é que no fim do jogo ele até brincou, né? Pô, durante a minha carreira inteira vocês ficavam falando pra mim, passa a bola, e agora vocês falaram pra mim, não passa a bola, chuta, vai! Exato. E ele arremessou 50 vezes pra fazer 60 pontos. Ou seja, o aproveitamento dele foi pífio, mas ele ganhou. E ele fez 60 pontos na despedida dele, que foi um negócio surreal. Foi uma festa muito bonita. Perfeito pra despedida dele, né? Foi, assim, o Golden State Warriors tava jogando ao mesmo tempo pro recorde e ofuscou isso, porque foi tão sensacional. É engraçado que, às vezes, parece que o Kobe Bryant era um jogador que, em determinados momentos, jogou com o pé no freio. Que ele é movido pela motivação, assim. Em momentos-chave, ele arrebenta. Em outros momentos, ele tem passagens assim mais discretas. Tem a história do documentário que o Spike Lee dirigiu sobre ele, Kobe do In Work, que o Spike Lee é um torcedor do New York Knicks, está lá na primeira fileira assistindo todo o jogo, compra um ingresso. E no jogo seguinte ao que eles filmaram o documentário, ele foi enfrentar o New York Knicks no Madison Square Garden, lá em Nova York, na casa do Knicks. E ele arrebentou com a partida, marcou mais de 50 pontos. Depois, na coletiva, falou que ele tinha marcado 50 pontos porque ele sabia que o Spike Lee ia estar lá na plateia. E em homenagem a ele, depois do documentário que fez sobre a vida dele aí, sobre ele jogando, acabou arrebentando, destruindo com o time do New York Knicks, que na época também não era lá a maior das maravilhas. É que sempre que um jogador se aposenta, né, ou mesmo quando personalidades morrem, sempre as pessoas ficam falando coisas sempre muito boas e tal, mas na verdade, Kobe tinha um lado meio de vilão, assim, também. Sim. Em quadra, né, ele gostava de ser temido, ele era meio marrento, vários, né. Vários jogadores dessa geração são assim, o próprio Red Miller arranjava bastante confusão. O Kevin Garnett e o Paul Pierson são gente, não são florzinhas também. E o Shaquille O'Neal, que jogava com ele, né, nos primeiros anos se deu best bem, mas depois forever. Eles acabaram virando worst friends raro. Forever, porque né. Porque o Shaq era um cara brincalhão, tipo, ele curtia jogar. Sim. Basquete e tal, e o Kobe não. Mas o grupo Kobe era rachado. Tipo, eu vi gente falando que ele era meio sociopata, assim, sim, do jeito que sim. Ele lidava com o esporte. Perguntaram pro Shaq uma vez se ele era amigo do Kobe, e ele falou que ele não pode se considerar amigo de alguém com quem ele nunca saiu depois do jogo. O Kobe não aceitava sair com o pessoal, ele não... Ele é obcecado por trabalho, assim. Exatamente. Tanto que ele falou que é bem brincalhão, na, né? Na despedida dele, eu dei tudo que eu podia pro jogo. E, literalmente, o cara devia se esgoelar de treinar e tudo mais. Teve, né, uma outra entrevista que perguntaram pro Shaq sobre o Kobe, ele falou, Kobe? Quem? O Kobe, ele gostava muito de treinar. Nisso, ele era extremamente parecido com o Michael Jordan, inclusive em quadra também. Pra quem nunca viu, no YouTube tem vários vídeos de montagem de jogadas extremamente parecidas do Kobe com o Michael Jordan. E a ética de trabalho deles era muito parecida. Tanto é que o Kobe, quando ele era criança, ele pensou em desistir do basquete. Quando ele tinha uns 12 anos, mais ou menos, ele ainda morava na Itália, mas ele passava as férias nos Estados Unidos e jogava numa liga de desenvolvimento que a família dele jogava, Sony Hill. E teve uma temporada que ele não conseguiu fazer uma cesta sequer. Ele fez 0 pontos. E aí ele pensou, nossa, eu envergonhei a minha família, eu fui um fracasso, eu vou desistir do basquete. E aí ele ficou sabendo que o Michael Jordan também pensou em desistir. Inclusive a frase que eu usei no começo. Sim. Desse podcast, né? Eu falhei muitas vezes na minha vida e foi por isso que eu consegui ter sucesso. É do Michael Jordan e inspirou o Kobe a não desistir. E deu muito certo, né? Então, o Michael Jordan foi uma inspiração pro Kobe em vários sentidos. O Kobe era o cara que Às vezes o time treinava tipo 8 da manhã. O Kobe acordava às 4, 5 da manhã, treinava sozinho durante 2, 3 horas. Tem vários relatos de situações assim, de vários técnicos, de vários assistentes técnicos que treinavam com ele. Ele fazia 3 horas de treino sozinho. Ele resolvia que ele ia treinar não sei quantas cestas antes do time treinar. Aí vinha o time, treinava com ele. Ele era um dos melhores caras no treino, se não fosse o melhor. E depois ele ainda queria fazer mais um treino. Ele trabalhava demais, era o lance da repetição. E... inclusive, o lance dele ser marrento, né? Apesar dele ter o Michael Jordan como grande inspiração, tem um episódio, quando ele tinha 3 anos de NBA, o Phil Jackson, que foi técnico dos dois, né? O mentor, vai, dele na NBA, Que é um dos maiores técnicos da história, se não for maior. Mais vencedor. O cara que tem 11 títulos de NBA, né? Tem 11 anéis. O Phil Jackson arranjou um encontro entre o Michael Jordan e o Kobe Bryant. E o Kobe teria dito pro Jordan... você sabe que no 1 contra 1 eu sou melhor do que você, né? Imagina você dizer isso apenas para o Michael Jordan. Caramba. Eles têm também a semelhança de altura. Eles têm exatamente a mesma altura, 1,98m. E o Kobe, ele mudou o número dele para o número seguinte. Ele começou a carreira jogando com 8 e passou para 24, metade, né? Que é o número depois do 23, que é o Michael Jordan. E quando o Kobe mudou de camisa, não teve nenhuma maldição. Pelo contrário, quando ele mudou com a 24, ele... é que ele virou, de fato, o protagonista do time. Na verdade, o jogo famoso dele, né? Pra quem não sabe, o Kobe, a maior pontuação que ele teve em um jogo, também chegou perto dessa pontuação de 100, né? Por um jogo só. O Kobe teve um jogo que ele destruiu, ele fez 81 pontos. Nessa NBA atual, isso é muito raro, né? O cara tem que ser muito fominha também, mas também tem que ser muito habilidoso. E essa temporada ele fez vários jogos com mais de 50 pontos, o que também é bem difícil. E logo depois ele começou a usar a 24, que vai ser a camisa aposentada pelo Lakers, né? E tem a história que ele foi selecionado pelo Charlotte Hornets, mas que o time resolveu trocar ele. Acho que é o maior arrependimento da história do Charlotte Hornets. Um cara do Lakers virou e ligou pro presidente do Lakers e falou: meu, pelo amor de Deus, pega esse Kobe Bryant, esse cara é muito bom e tal. E aí fizeram a troca. Acho que mandaram ele pro Lakers e ainda deram um dinheirinho ainda, porque achavam que não, ele não é grandes coisas. Eu acho que, eu comentei antes, né, que eu acho que o Tim Duncan foi maior que o Kobe, mas isso é do ponto de vista esportivo e coletivo, eu acho, como do esporte como um todo. Talvez o Duncan tivesse uma compreensão maior do que era o esporte do que o Kobe, mas eu acho o Kobe um personagem muito mais legal, assim. Porque, como o Ale falou no começo, é gente tipo o Kobe que dá graça pro esporte, né? Um cara carismático, que provoca e... enfim, é um personagem sensacional. Esse ano não foi o melhor ano dele, já tava claramente enferrujadaço, né? Ele se aposentou porque realmente não dava mais. O corpo não permitia, né? Tanto é que os Lakers ficaram lá embaixo na tabela. Penúltimo, né? É, exato. E foi o segundo pior time da temporada. Sim. E, assim, bem, bem longe do melhor, né? Que foi o Golden State Warriors. E a gente tá chegando nos playoffs, né? Vou fazer alguns comentários disso ou vocês acham melhor não? Eu posso citar alguns dos confrontos aqui dos playoffs. Quando esse shuffle for ao ar, eles já vão ter começado, né? Mas, por enquanto, eles foram definidos. O Indiana Pacers vai enfrentar o Toronto Raptors. Houston Rockets pega o Golden State Warriors. O Boston Celtics encara o Atlanta Hawks. Dallas Mavericks enfrenta o Oklahoma City Thunder. E aí, do outro lado, Detroit Pistons enfrenta o Cleveland Cavaliers. E, inclusive, nós devemos falar um pouquinho mais de Cleveland Cavaliers nos próximos segundos. O Charlotte Hornets encara o Miami Heat. Memphis Grizzlies contra San Antonio Spurs, do Tim Duncan. E o Portland Trail Blazers enfrenta o Los Angeles Clippers. Falando em Cleveland Cavaliers, nós falamos de vários jogadores muito grandes e tal. A gente encheu a bola do Curry, né? Outras nem tão grandes de altura, mas grandes de história. Não, era pós-Jordan, mas tem um cara... A gente só esqueceu o cara que era Não esquecemos. Deixamos por último, mas não menos importante. Ou talvez seja. Atualmente ele não é tão importante. Ele é bem importante, LeBron cara. James. Ele é bem importante. Ele o cara que ele chegou é um dos a convocar, caras que tem histórias também. Convocou um programa de televisão pra anunciar pra que time que ele ia uns anos atrás. Ele é demais também. É outro cara também, que move amor e ódio por onde passa, né? E esse ano ele tá cheio das indiretas no Twitter, no Instagram, tirando foto com os colegas, excluindo alguns jogadores, meio Stalin, assim. Então é um negócio engraçado. É um cara bem polêmico, bem polêmico. Então, LeBron apareceu como, assim, a grande promessa da NBA depois do Kobe. Ele foi selecionado no começo dos anos 2000, foi pro Cleveland Cavaliers e começou a arrebentar. Apareceu muito cedo, ele ainda era meio magrelinho, depois foi ganhando corpo, hoje ele é um monstro. Ele foi de direto tamanho da escola, né? Ele tem 2,03 metros de altura, não é um jogador, assim, tão alto, mas ele tem uma explosão física que é impressionante. E por isso ele acabou atraindo os olhares, acabou fazendo atuações aí memoráveis durante essa carreira dele. E em determinado ponto da carreira, ele resolveu mudar de time, foi pro Miami Heat. Porque ele queria ganhar, né? É, exatamente. Ele não conseguia ganhar título sozinho, não se ganha título sozinho na NBA. E ele tava em Cleveland. Precisa aprender isso. Ele tava em Cleveland e não montava um time decente em torno dele. É isso que eu ia falar, você ganha título sozinho com um time muito bom. Michael Jordan ganha, mas também ele precisava do Scottie Pippen também, sim, não, né? Foi sozinho. Exato, então. Mas não dava um jogo. Ganhou com cheque. Então, cara... O pessoal precisa, o Tim Duncan ganha título, mas ele ganha junto com... Sempre foi numa grande equipe, né? Nunca foi sozinho. Sim. É. Teve David Robinson, Tony Parker, Manu Ginóbili, e agora Kawhi Leonard. E aí, como o LeBron quis ganhar títulos e foi pro Miami Heat, ele passou a ser perseguido por vários, sim, fãs de basquete que acharam muito feio ele virar dele... casaca. Porque ele só queria ganhar títulos, cara. Dá pra entender o lado dele. A gente fala que ele foi covarde porque ele foi se juntar com os outros apelaram, caras, né? Eles realmente formaram apelaram. Formaram um time, formaram tipo um dream team pra ele. Cansei dessa... Dessa vida de sofrimento, de loser, incrível. Né? De cara que é o melhor, mas perde no final. Ele que é um ala-pivô. Ele é um ala, né? Ele joga de ala. Ele tem porte de ala-pivô, né? É, sim. Aí ele acabou indo pro Miami Heat, se juntou com o Chris Bosh, que era um jogador que era selecionado pro All-Star direto como pivô. E também com o Dwayne Wade, que era um jogador menor, de armação, que também se juntou a eles. E os três arrebentaram, ganharam dois títulos seguidos e depois o trio se desmanchou. E os três saíram do mesmo draft, curiosamente, né? É um... 2003. Exato. E é um draft que teve várias estrelas, né? Também teve o Carmelo Anthony, que é o astro do New York Knicks. Mas como a gente falou, foi do, né, Denver Nuggets também. Ninguém ganha sozinho. Então ele tá num time fraco sozinho. Nossa, nem pros playoffs ele foi. Aí ele ficou quatro temporadas lá, ganhou dois títulos. Depois, no e último foi ano... foi duas finais, né? É que ele isso. Perdeu também, além dos dois títulos. Sim, sim. E aí ele acabou não vencendo a última temporada dele. Acabou decidindo, então... ir pro Cleveland Cavaliers de volta e tentar o título em casa, porque ele é do estado de Ohio, ele nasceu em Akron, mesma cidade do Stephen Curry, sim, curiosamente. Curiosamente, a mesma maternidade, inclusive. É, sim. E assim... com tamanhos um pouco diferentes. É, engraçado, mas o LeBron, nos últimos anos, ele ficou em um segundo plano porque o Curry disparou e os Warriors despontaram como grande time, mas ele vai pra final da NBA... desde o primeiro ano dele no Miami Heat. Ele foi todos os anos seguidos. Então ele tem uma regularidade absurda e os times dele, sim, têm produzido bem. Ele foi o melhor time dessa temporada no Leste, né? Não, e parecia no ano passado, na temporada passada, que ele ia conseguir ganhar, né? Tanto que pouca gente levava fé no Golden State. Agora é fácil falar, porque Golden State explodiu. Né, mas eu me lembro que, inclusive, uma pessoa presente aqui nessa roda, quando eu comecei a assistir a NBA, comecei a acompanhar. É verdade, faltou contar a história, eu falei no começo que ia contar. É, vou resumir. Eu fui a Nova York assistir a um jogo da NBA in loco, assisti ao Detroit Pistons, o time do senhor Alexandre aqui, que na época não era muito bom. O jogo já não valia nada, já não, era. Não, ainda não continua sendo era muito os bom. Tá bom. Eram os últimos jogos da temporada regular, o jogo não valia mais nada, era o Detroit Pistons contra o New York Knicks, mas assim, o ambiente foi tão legal. Comida de graça. É, tinha comida de graça, é verdade, também foi importante. Queima de estoque. É, tinha queima de estoque, tava tudo em liquidação. A loja do Knicks. Um sonho capitalista, basicamente. Tem até um casaco do Knicks. É, eu também tenho. Tem um casaco do Knicks e umas bolinhas também de basquete. Mas assim, falando sério, tirando o espetáculo capitalista, o espetáculo de esporte foi uma coisa que realmente me conquistou. Sim. E aí eu comecei a assistir a NBA. E quando eu voltei pro Brasil, em maio, já tava na hora dos playoffs. Então eu comecei a assistir aos playoffs. Era o pouco que eu sabia de basquete, era dali. E eu comecei a falar pro Alexandre, eu acho que Golden State ganha, eu acho que dá. E todo mundo, não, imagina, o LeBron vai destruir, Cavaliers, essa temporada dele, ele voltou e tal, vai conseguir, não sei o quê. Era uma espécie de reza também, né? Porque... todo mundo meio que torce pro LeBron dar certo. Não, mentira. Todo mundo torce pro LeBron se ferrar, e a cidade Só você torce pra ele dar certo. A cidade de Cleveland é uma cidade que você tem pena nos esportes. Eu acho que os caras não, sim, ganham nada desde os anos 60. 70, assim. E é uma cidade que ama esporte também, exato, né? Exato, tem, sim, times em todas as ligas. É, Cleveland Indians, não. Tentou fazer baseball, as pazes com o LeBron, né? É uma história Browns, legal. Sim. Futebol americano. E seria uma história legal o cara que traiu, voltar e dar o título. Seria uma história espetacular, daria um filme muito bonito, mas ainda aí... ainda mais porque eles conseguiram algumas contratações, trouxeram Kevin Love, trouxeram Kyrie Irving. Engraçado que não encaixaram, né? Eu acho que aí a gente pode entrar... mas a expectativa ficava muito grande pra, sim, aquele time, enorme, naquela temporada. É. Mas aí quis o destino que justamente o cara que nasceu na mesma cidade, na mesma maternidade, fizesse uma temporada incrível, explodisse e conseguisse vencer. E era azarão no começo, hein? Volto a dizer. Quando eu comecei a acompanhar os playoffs, não era apontado como favorito. Né? O Cleveland teve vários lesionados e mesmo assim ganhou os dois primeiros jogos. Exato, né? Foi uma campanha espetacular. Volto a dizer, estava certa desde o começo. O Alexandre Bentivoglio não acreditou, eu acreditei. E o Golden State foi campeão, coitado do LeBron. Deu uma dó. Nesse ano, e nesse ano acho a situação que... tá diferente, né? Porque o ano do Cleveland foi esquisito. Eles foram os melhores, foram o melhor time do leste. Mas mesmo assim, parece que tá meio rachado. Eles demitiram o técnico que levou o time até a final, porque aparentemente o LeBron não gostava muito dele. Eu acho que ele parece com um dos atores do Doctor Who. Quem? O técnico. O David Blatt. Que era um técnico de muito sucesso no basquete internacional. E teve sucesso na NBA. Afinal, ele ganhou muito mais jogos do que perdeu. E foi até a final. Mas tinha uma história que ele não conseguia muito controlar o LeBron. O LeBron é meio técnico. Todos os jogadores acima de incríveis querem que o time jogue como eles pensam. O LeBron tá mais ou menos no cargo que é acima de técnico, que é o General Manager. Então ele manda nas contratações. É o Rogério Ceni ali, do Cleveland Cavaliers. Por aí. E aparentemente esse ano ele perdeu a paciência com o armador do time, que é uma das outras estrelas, que é o Kyrie Irving. E o Kevin Love, que também é outro do time, não aparece nas fotinhas do Instagram com todos os parças, então... Mandar indiretinho pelo Instagram, rachado. Cara, que triste. E ele tá meio esquisito, tipo, mostrou nessa temporada... Durante os jogos do Golden State Warriors e San Antonio Spurs nessa temporada regular, que são os dois melhores times, o LeBron ia pro Twitter e fazia questão de postar um negócio que não tinha nada a ver com basquete, assim, tipo, não estou vendo o jogo dos melhores times, dos times que a gente vai pegar na final. Então, um negócio meio estranho, assim. Eu acho que o LeBron, ele apareceu com uma esperança de ser o novo Michael Jordan, mas que com o tempo isso foi meio caindo por terra. Ele não tem o mesmo instinto, né? Ele é um cara que gosta de passar a bola e jogar pro time, de certa forma, mas ele também quer ser a estrela ao mesmo tempo. Então, ele tem uma cara diferente. É, eu tava ouvindo... Ele já tá na descendente da carreira, já tem 31 anos. É, eu tava ouvindo um jornalista que acompanhou de perto as carreiras do LeBron e do Kobe, acompanhou as finais deles. Foi perguntado sobre qual a maior diferença que ele via entre o Kobe e o LeBron. E ele disse que o LeBron, ele... tentava fazer um clima de irmandade no time. Ele achava isso importante, um negócio meio brotherhood. Enquanto o Kobe era um lone wolf, né? Ele queria... Vocês me ajudam. Ele era um ganhar. Lobo solitário, tipo, façam o que eu preciso e tal. E o LeBron sempre teve esse pensamento de tentar unir. Mas não deu certo, né? E não está dando e provavelmente não dará. Né? E, bom, fazendo breves apostas aí, quem que vocês acham que leva esses playoffs? Barbada. É, Golden State, né? A minha dúvida é se o Golden State vai passar tudo sem perder um jogo sequer. É, essa é a dúvida, eu acho. Eu acho difícil... Não, vai perder. Vai, eu acho que ele perde, mas tem boas chances de chegar na final e varrer o time, e ganhar todos os jogos. Ah, varrer eu já não sei, cara. Agora a grande aposta é quem vai ser o adversário. Eu votaria em San Antonio Spurs. E aí, falando em varrer, se realmente for Golden State e San Antonio Spurs, eu acho que o Spurs tem jeito sim de... Isso na final de conferência, né? É. Isso. É, eu acho que o Spurs tem jeito, sim, de fazer frente ao Golden State. Eles tiveram 4 confrontos na temporada regular. San Antonio venceu um desses confrontos. E o Greg Popovich, que também é um dos maiores técnicos atualmente da NBA, também sabe, é um cara que pode um baita conseguir... Um estrategista. É, um cara que pode conseguir parar. Se tem um técnico que pode conseguir... bolar uma estratégia pra dar uma segurada nesse time do Golden State, eu acho que é o Greg Popovich. E ele tem um jogador que consegue, tem o potencial pra marcar o Curry, que é o Kawhi Leonard, que é um cara monstruoso defensivamente. E não só o Kawhi, né? Às vezes o Kawhi é um cara que também pode ser uma das próximas estrelas da NBA, tudo indica, mas às vezes ele pode não gastar, entre aspas, o Kawhi com o Curry e colocar outros caras, talvez, pra fazer essa marcação, pra deixar o Kawhi um pouco mais solto, talvez. Eu acho que a gente pode, vale destacar também o Oklahoma City Thunder, que é um potencial adversário do Golden State na final de conferência, caso ele consiga derrubar o San Antonio no meio do caminho. Por quê? Porque o Oklahoma City Thunder é um time muito estrelado. Tem o Russell Westbrook e o Kevin Durant. São duas outras estrelas que a gente não tinha citado. E eles estão entre os 10 melhores jogadores da NBA, com certeza. E se os dois estiverem nos seus melhores dias, numa decisão com os Spurs... É, eu acho que é justo, né? Eu coloquei 10 para ser menos polêmico. Você pega esses dois, pega os dois que a gente acabou de falar, Curry e LeBron. E o junta Kawhi. Um quinto é e o Kawhi. Ou Chris Paul, talvez. É, enfim, é um top. Eles estão lá em cima no top da NBA. E se esses caras estão inspirados, jogando em sintonia, eles dão um trabalho até pro Golden State Warriors, né? E então, o Oeste é onde vai ter os jogos, onde os jogos vão ser mais disputados, né? No Leste, aliás, os jogos finais, né? Que talvez tenham um suspense, mas o Golden State tá um passo acima. No leste, há um equilíbrio bem grande, né? No geral, porque vários times terminaram com 48 vitórias, né? O Charlotte Hornets, Boston Celtics, o Atlanta Hawks e o Miami Heat. Todos terminaram com 48 vitórias na temporada regular. E o Toronto Raptors e o Cleveland Cavaliers ficaram um pouquinho acima, né? Mas eu acho que todos esses times, exceto o Charlotte, têm um potencial para chegar até a final. Derrubar a Cleveland é a dúvida, né? É, acho que a mais emocionante vai ser por aí. São todos times humanos contra um Golden State Warriors que é de outra dimensão. Assim. É, que tá em um outro patamar. Meio Space Jam agora. É, quem viu, quem teve a oportunidade de ver essa temporada, acho que viu história, porque foi um negócio sensacional. E com história, vamos nos despedindo, né? Eu fui Camila Mamed, muito obrigada. Na próxima semana devemos ter novamente nosso apresentador Vitor Ferreira. Pra você que gostou do Shuffle, por favor, compartilhe com seus amigos, ouça no ônibus, não tem problema, não precisa de fone de ouvido, não. Toma cuidado com assalto. Incomode os amiguinhos. Mas sério. Ouve em voz alta, não ouve voz. Se for assaltado, dá indicação pro assaltante. Claro! fala deixa tocando, né? Fala pra ele levar o celular sem desligar. Isso. E também manda pra gente críticas, sugestões, se vocês acharam que a gente falou... Retrato falado. Se a gente falou pouco de algum jogador. A gente falou do LeBron, cara, foi no filme, mas a gente falou. Se faltou alguma coisa, se vocês querem sugerir outros temas, vocês podem encontrar a gente pelas redes sociais. facebook.com/nerdman.br, twitter.com/nerdman_br. O Facebook é com um ponto. Nerdman com E, né? É, Nerdman no plural. O Facebook é com ponto e o Twitter é com underline e o e-mail é shuffle@nerdman.com.br. Esse é o máximo de apresentação que eu te permito fazer. Obrigada, Rodrigo Trindade. Calma lá, tenho que fazer um pedido também pro pessoal. Quem curtir esse podcast, por favor, deixe uma avaliação na iTunes Store. Isso. Ou então no agregador de podcast que você usar. Isso é muito importante pra gente continuar crescendo. Isso, clique nas estrelinhas, por favor. Se você usa Overcast como eu, clica lá na estrelinha, que é muito bonitinho quando você recomenda o nosso podcast. Bom, até semana que vem. Eu fui Camila. Aliás, semana que vem não. Próximo tema eu não vou participar não, cara. Game of Thrones, já falei que eu não gosto. Bom, até algum dia aí nessa podesfera. Eu fui Camila Mamed. Eu sou Alexandre Bentivoglio. Eu sou Rodrigo Trindade. Eu fui Vitor Camilo. E se você gostou do fato de eu não participar desse podcast, eu tenho mais notícias, porque eu vou participar bastante do próximo. Tava se poupando, né, Vitão? Os haters vão... Guardando a voz. Haters gonna Exato, hate. Tô descansando a voz. Beijos. Tchau. Tem muita coisa que eles colocaram de que eles chamam de analytics, né? Eu não sei se em português tem se é analíticas, acho que não faz sentido traduzir. Mas é uma questão de... Análises. É, exato. Parabéns, Rodrigo.